ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66, voltando a falar sobre os filmes da Marvel Studios, já que nesse mês de julho estreou, né, Thor, Amor e Trovão. E comigo está aqui um time seleto, que conseguiu ver o filme no cinema há um pouco a tempo, né, a gente deu um prazo de uma semana, né, pós-pandemia a gente tem que pegar mais leve, né, e que acabou vendo o filme e a gente tá trazendo agora pra vocês, né. Quem me acompanha nesse podcast hoje é... Olá, eu sou o Felga. O filme se chama Amor e Trovão, mas também podia se chamar Armas e Rosas. Caros amigos asgardianos, regozijai-vos todos. Aqui quem vos fala é Marcos Pedro. Nesta noite, para alguns calorenta, para outros um pouco mais esfriada, estamos aqui reunidos para podermos celebrarmos esse momento único e respeitosamente desta noite maravilhosa. O quão belíssimo... Tá, gente, acabou, né? Oh, já entenderam a referência, né? Eu ia ver até onde você ia a sua criatividade. Vou pedir pro Taika Waititi levar você pra aquele teatro Bambambambi lá em Nova Asgard. E convidado pra acompanhar a gente aqui nessa discussão... Olá, pessoal, eu sou o Donovan. E esse filme, em certas partes, ele é bem ridículo, mas eu acho que é o que ele tem de melhor. Ele não tem medo de ser ridículo. Afinal, é um filme de Taika Waititi, né? Bom, pessoal, depois do sucesso que teve Thor Ragnarok, né? A expectativa estava bem alta para Thor, Amor e Trovão, né? É um filme que, desde que o Thor Ragnarok chutou ao pau da barraca, né? A gente estava esperando de tudo. E o Taika Waititi, desde então, cresceu bastante como diretor, como criador de histórias, né? Venceu Oscars, enfim, fez o Jojo Rabbit, estava fazendo altas produções de Hollywood. Saiu daquele anonimato dele bem indie que estava no começo, né? Como um diretor neozelandês, sendo mais conhecido pelo aquele O Que Nós Fazemos na Sombra e outros trabalhos deles, né? Até despontar com Thor Ragnarok. E com Thor, Amor e Trovão, desde que foi anunciado naquela San Diego Comic Con, traria de volta Jane Foster e já de cara dizendo que ela seria a poderosa Thor, todo mundo ficou, assim, ansioso pra ver qual seria o resultado, né? E tá aqui, nesse mês de julho, a gente pôde conferir nos cinemas. Mais uma vez, quando a gente fala de Taika Waititi, é sempre uma polêmica, é sempre uma divisão. Tem aqueles caras que amam ele demais, tem aqueles caras que odeiam ele demais, e quase sempre a gente tem dificuldade de ter uma análise mais concreta, assim, e serena, pra avaliar que tem pontos bons e pontos ruins. E eu acho que a gente tem que analisar Thor e Amor e Trovão, né, digamos assim, com toda a diversão que ele tem, né, e com todos os problemas também que ele tem que olhar que ele teve seus altos e baixos aí, né. Bom, a gente dividiu aqui o filme, assim, em vários tópicos aqui, né, que a gente tem que focar em diferentes pontos de vista, diferentes personagens que aparecem nesse filme, né. São pequenas histórias que vão se juntando aqui, formando a grande história maior desse filme. E pra falar sobre esse filme, a gente tem que falar um pouquinho de como é que tava o Thor até aqui, né? Porque o Thor passou por muita coisa, né? Nas palavras do próprio Grog, né? Que é o amigão croniano dele, né? Desde Thor Ragnarok. Ele é um cara que nasceu pra batalha, surgiu desde pequeno lutando lá naquele... sei lá, apoiozinho que a mãe carrega, né, pra lutar, cresceu pra ser um grande guerreiro, mas teve ao longo do tempo várias perdas, né, pai, mãe, os amigos, o irmão pelo menos 3 vezes, e por aí vai. Isso levou ele até um último momento, né, da última vez que a gente viu o personagem lá em Vingadores Ultimato, que ele chegou até a perder o rumo. Quando finalmente perdeu a batalha maior, digamos assim, apesar de ter matado Thanos, aquele planeta lá que se exilou, não conseguiu reverter os efeitos que Thanos trouxe até então, né? Então a gente viu aquele Thor malamanhado, acabado, entregue completamente, sem vontade de lutar, só bebendo, engordando e por aí vai. E isso tudo muda agora com final de Ultimato, em que ele ganha uma nova guinada, ganha uma oportunidade de ter conversado com a mãe dele por um último momento pra receber um conselho maternal, né, do que, de como guiar a vida dele. E é aqui que começa o Thor Amor e Trovão, né, um Thor tentando se encontrar, né, passando por uma crise ainda de identidade, vamos dizer assim, né, ou como o Taika Waititi colocou, né, uma crise de meia-idade, e se encontrando aí, nesse começo do filme que é hilário. Esse começo dá o tom de toda a narrativa do filme, né? Porque o filme praticamente começa com o Korg contando história, né? E aqui é a história de Thor, o Viking espacial, e biriri, blá, blá. Isso vai ser ao longo de todo o filme. É interessante que por que isso dá o tom da narrativa? Porque o Korg, além de ser o vamos dizer assim, o sidekick do Thor, ele é meio que o narrador, é o historiador do Thor, né? Então, o Taika pega um pouco de uns elementos que você tem em alguns tipos de histórias, né? Que aquele que acompanha o herói é o cara que também narra as histórias dele, e isso também explicaria porque as histórias até tem um tom mais exagerado, toda aquela coisa e tal. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tá vendo só é a história sendo contada pelo Korg. O Korg conta a história desse jeito exagerado. Uma coisa até meio própria dos escritos de mitologia, própria da literatura, inclusive, por exemplo, a grega, quando você pega lá Ilíada, Odisseia, você tem esses exageros, tal, essas coisas. E aqui, essa narrativa, ele começa assim. Cara, é sensacional, porque o cara mostra todo o resumo desde o final de Ragnarok, meio que a volta dele. E assim, cara, tem cenas hilárias. A cena, por exemplo, dele montado lá no machado dele, lá, o Rompe Tormentas, como se fosse uma bruxa, cara. Aquilo ali, cara, é praticamente pra dizer pro público assim, olha, então, lembra, esse é um filme de Taika Waititi, não é pra você levar a sério. E o Taika, ele incorpora esses elementos da narrativa exagerada, que é própria dos super-heróis, que é própria dessa literatura mitológica, clássica, né? Ele incorpora isso e você tem ali um trovador, né? O Korg, né? Por isso que o Korg acaba sendo bastante relevante ao longo do filme. O Korg é o trovador do Thor. Você lembra lá, a gente pega um exemplo hoje mais moderno, é igual The Witcher. The Witcher tem lá o Geralt, e quem é o trovador que conta as histórias? Tá, o Jesker, né? Nos jogos, que é o Dandelion, né? Que chamam ele de Dandelion também. Então, isso dá o tom da narrativa e você já vê. Eu tô falando de um filme que é pra ser exagerado mesmo. É proposital. E por isso que o filme é bom. Esse ele já tinha trazido em Ragnarok e agora ele traz isso aí de novo. Por quê? Porque os dois primeiros Thors não... Aquele papo de Deus sério, falando embolado e tal, não dava certo. Meio shakespeariano, né? Então, aí ele resolveu o quê? Vamos então pro lado do exagero. A gente tá falando de um super-herói, de um deus mitológico, que também é exagerado na mitologia, certo? As histórias em quadrinhos são exageradas, por natureza. Então, e eu gosto do jeito que ele define, né? Ele diz que Thor não é um viking espacial, entendeu? Exatamente. Ele já escalona o que, digamos assim, o que a gente veria uma coisa terrena pra uma escala cósmica. Que é o que Taika Waititi tentou fazer desde o Ragnarok, né? Ele levou pra planetas diferentes, tem aquelas coisas de espaciais e por aí vai, entidades, deidades, né? Que eu acho que é uma ponta do universo Marvel que ele gosta muito, né? E é uma ponta que funciona muito bem, né? Funciona muito bem na dinâmica do filme. É claro, Amor e Trovão não é melhor que Ragnarok. É ainda filme. E, cara, as referências, né? Por exemplo, eu tinha falado, né? O filme também podia se chamar Amor e Rosas, né? Claro, a trilha sonora é praticamente Guns N' Roses, sim, né? Sim, a gente já de cara... Quer dizer, abre com Enya, né? Mas a segunda música logo... E outro ponto que também acaba permeando o filme, e aí a gente pode até pensar, isso é da narrativa do Korg, lembrando, todo filme ele é narrado pelo Korg, então a gente tá vendo que o Korg está contando sobre a história de Amor e Trovão do Thor, uhum. Né? Os discursos motivacionais do Thor, certo? No meio ali do caos da batalha, o cara para tudo, guerreiros, estamos aqui, aquele discurso dele e aí depois, vamos pra guerra, sabe? E isso ao longo de todo o filme, então, e aí começam os desastres, né? Sempre acompanhado de algum desastre. E já que a gente tá falando aqui de Viking espacial e por aí vai, tem que ressaltar, né? Outra ponta que ficou solta lá desde Vingadores Ultimato é com quem o Thor estava, né? O Thor tava junto com os Guardiões da Galáxia, né? Ou como ele chamou na época, né? Os Asgardianos da Galáxia. Então, era uma relação totalmente diferente, digamos assim, agora. Quer dizer, quase, né? Ele chegou a ter uma relação, a princípio, lá, que deu certo em Guerra Infinita. E talvez, eu acho que os irmãos russos pensou assim, por que não aproveitar isso? Deu sorte de Guardiões da Galáxia Volume 3 atrasar. Enfim, deu sorte assim, entre aspas, né? Teve aquele lance todo com o James Gunn e por aí vai. Mas não tava no plano do James Gunn trabalhar nada com o Thor relacionado aos Guardiões da Galáxia. E aqui nesse filme, Taika Waititi disse, não, deixa eu aproveitar um pouquinho, já que eu tô contando esse resuminho. Porque vale ressaltar que Taika Waititi gosta de fazer aquelas duas páginas de recapitulação dos quadrinhos de onde é que meu personagem está. Ele fez isso em Ragnarok na forma de um teatro, né, digamos assim, pra sinalizar aquilo ali, e fez de novo aqui, agora, com a narração do Korg, pra pontuar, não só no começo, em vários momentos que era importante na narrativa, resgatar uma informação que valia a pena ao autor. Então, querendo ou não, eu gosto muito do Taika Waititi, porque ele resgata, ele, digamos assim, apesar de louco, completamente insano, ele resgata cronologicamente pontos pra tentar deixar coeso dentro da história que ele quer contar. Ele fez isso em Ragnarok e fez de novo isso aqui. E aí temos aí os Guardiões da Galáxia, que mais uma vez essa relação é totalmente conflituosa, né? O Donovan quer falar um pouquinho aí do que achou desse começo aí do Thor aí com os Guardiões, Donovan? Então, achei interessante eles estarem juntos, né? O Thor junto com os Guardiões. E como vocês falaram aí, né? Teve problema lá com James Gunn, né, e tudo mais. E aí o Guardiões da Galáxia ficou num limbo, né? Vamos dizer assim, ficou em stand-by. E aí o Taika falou assim, vamos aproveitar que o Guardiões vai ter um delay maior pro próximo filme. Já pegou, aproveitou o final lá do Ultimato e falou, vamos aproveitar aqui um pouquinho no filme. Cara, e rende, assim, muita coisa, né? Rende muita piada, quer dizer, o Guardiões da Galáxia estão lá de missão em missão, passando missão pra receber dinheiro e tal. E estão com o Thor junto, que é como se fosse uma arma secreta, né? Eles estão lá no meio da guerra e tá difícil a briga. Não, chama o Thor, precisamos de ajuda e tal. E o Thor tá lá, meditando. Topo da montanha. E aí é o momento que ele pega o Rompe Tormenta e monta como se fosse uma vassoura e fala assim, vambora então, vamos lá pra batalha. E esse momento do discurso também, né, do Thor, antes de começar a briga, ele sobe na pedra, ele começa a dar o discurso e aí mostra o Quill embaixo, mexendo a boca, recitando o discurso junto, porque provavelmente é sempre o mesmo discurso, né, motivacional antes de cada briga. E com a frase de efeito dele, né, que isso termina aqui e agora, né, que ele disse que treinou há anos até chegar nessa frase de efeito legal. Exatamente. E, aparentemente, ele usa sempre esse mesmo discurso, usa a frase de efeito que ele já tinha criado aí e que ele foi aperfeiçoando, e o Quill, eu só não consegui entender se o Quill tava repetindo, que ele achou legal, então ele sempre repete junto, pô, lá vem o discurso e tal, e ele repete, ou do tipo, nossa, lá vem de novo o discurso, ai que saco, e ficava repetindo ali junto. É muito engraçado, né, a combinação do Thor. O grupo do Guardiões, eu acho que ficou e rendeu bastante piada. Cara, todo esse começo, né, essa recapitulação então aí do Korg contando, pra gente relembrar o que o Thor tem feito, de onde que ele veio, concordo com vocês, é como se a gente estivesse assistindo as coisas através de um conto que o Korg tá contando pra todo mundo. Algumas piadas, como eu falei no começo, algumas piadas chegam a ser ridículas, mas é o ponto forte do filme, é o ponto forte do estilo narrativa. Eu vi pessoas comentando que o Ragnarok tava legal, mas nessa o Taika perdeu a mão. Eu acho que não, cara. Eu acho que é o Taika sendo ele mesmo. Então, o que teve em um filme tem no outro. Eu acho que ele deu um passo mais, inclusive. Eu acho que ele faz mais piadas, ele é mais ridículo. É o estilo dele. E é por isso que acaba ficando tão engraçado. Eu acho, na verdade, que tem uma diferença do Taika. Eu vou deixar pra falar no final mais, mas tem uma diferença bem drástica. E à medida que você vai ali nas notícias, você vai entendendo o que aconteceu. Enfim, de qualquer modo, o que você falou dos Guardiões aí, da sua dúvida do que é a relação do Peter Quill. O Peter Quill parece estar mais amigável ali em relação a outros momentos, né, do que tava em Guerra Infinita, que em Guerra Infinita ele tava todo enciumado, né? Sim, bastante enciumado. Se bem que aqui ele não tá com a Gamora, digamos assim, que ele ficava enciumado por causa da Gamora. Mas se você vê que o resto da tripulação dos Guardiões, pelo menos, digamos, metade, né? Já tá com saco cheio do Thor, porque a Nebulosa tá dando resposta atravessada. A Mantis também tá olhando pelo lado, assim. E ainda mais quando, digamos assim, eles ainda ganham um presente de batalha que não cabe, digamos assim, de jeito nenhum naquela nave. Esse presente de batalha é fora de série, né? Toda vez essas cabras fizeram barulho, todo mundo dá risada no meio do filme. É, eles pensam praticamente em matar as cabras, né? Mas, enfim, a batalha em si, ela também, assim, é inspiradora, digamos assim, pra quem gostou de Thor Ragnarok. Ela remonta, digamos assim, um pouco visualmente àquela última batalha que teve lá na própria Asgard, na velha Asgard, né? Que já foi destruída, enfim. É, lá no Porto do Arco-Íris, que o Thor dá aqueles pulões, aí começa a tocar a música. Naquela época era AC/DC, né? É, qual era a música, Felga, se eu não me engano? Era Led Zeppelin. Era Led Zeppelin, né? Neste filme aqui, a gente vai com Guns N' Roses, né? Que praticamente domina o filme todo com Welcome to the Jungle, né? E essa batalha aqui, digamos assim, aí vem algumas coisas das complicações de Taika Waititi, né? Ele meio que chutou um pau da barraca, ele podia colocar algumas espécies Marvel por aí, vai. Mas aí não deu pra identificar muita coisa, não. A gente viu uma raça daquele rei lá, maluco lá, que é um ator australiano que faz, lutando contra um monte de Angry Birds, né? Que era isso que me parecia, aqueles passarinhos lá peludos e malucos lá. É, mas ela é toda cheia de memes, essa batalha, seguindo até sobrou até pra Jean-Claude Van Damme, né? Tem duas cenas memoráveis, né, de Jean-Claude Van Damme, né? Que é o abrir o espacate, né? Que sim, é E o chutão, né? E o chute giratório famoso, né? É. Marcos Pedro, quer falar um pouco aí dessa parte 1 aí? Então, vocês falaram muita coisa e, tipo, eu queria realmente enfatizar um pouco a parte das cabras, porque foi, pra mim, foi a parte assim do tipo, nossa, que presente de grego fudido, mas, tipo, que adição maravilhosa desse filme, cara. Porque toda vez que as cabras apareciam, elas gritavam igual umas loucas e faziam aquele eco, assim, porque faziam o grito de longe. E que vem de um meme da internet, né? Um meme clássico, o pessoal redubla as cabras como gritos. Né? Exatamente. E, cara, isso foi muito legal, cara. Que, tipo, os trailers não mostravam muito como seria a participação dessas cabras. E, cara, tipo, meio que eles viraram. As cabras viraram meio que, tipo, coadjuvantes, assim, bem fixos do negócio. Elas viraram membro de equipe, digamos assim, né? O vale ressaltar. Apesar de não ter sido citado em nenhum momento, nos quadrinhos elas se chamam de Tooth Grinder e Tooth Gnatcher. Uma coisa assim, isso. Que é alguma coisa relacionada a dentes gritantes, dentes rangentes, dentes, sei lá, bababá. Não vou saber a tradução agora. Mas elas ficaram excelentes e elas se mostraram, né, ao longo do filme, que elas não estão apenas. Elas não foram só adicionadas como, tipo, aquele. Não chega a ser um alívio cômico, mas é como se fosse aquele ponto de piada, sabe? Tipo, se tá faltando alguma coisa bem engraçada, tipo, mete as cabras gritando que vai ser ótimo. Tipo, e funciona, sabe? E é maravilhoso isso. Então, pra mim, foi uma das melhores partes do filme. A adição dessas cabras e todo o resto, né, depois, né, igual vocês falaram, o espacate, que são as duas referências do Jean-Claude Van Damme com o Thor, o discurso motivacional, né, por isso que eu fiz a minha abertura. Nossa, a parte em que igual você falou, né, os guardiões já estavam tão assim, a nebulosa, tipo, tudo bem, ela fica pistola o tempo todo, porque essa é a personagem dela mesmo, sabe? Tipo, tudo dela é, tipo, sacar arma, querer matar, estrangular e tal, essas coisas. Então, assim, ela é aquele tipo de alívio cômico que, tipo, pelo fato dela ser muito séria no meio de uma coisa que é muito engraçada, ela acaba sendo a própria piada, sabe? Tipo, qualquer coisa que ela solta, você fica assim, meu, o que você tá falando? Você quer matar do nada. Todo mundo tava meio puto já, cansado. Sabe aquele cara que, assim, é sempre o alegrão da galera e ninguém tem mais paciência com ele? Era o resto da trupe dos Guardiões da Galáxia. Tirando o Peter Quill, que tava mais amigável com ele. Ficou até invertido, né, Coveiro? Porque é o que você falou. A equipe antes parece que gostava do Thor e o ciúme. Então, nesse ponto, parece que o Quill tá mais curtindo, curte os discursos e a batalha, e o resto da equipe tá mais de saco cheio já, né? Até certo ponto ele curte, né? Porque, digamos assim... Enfim, chega um momento que eles têm que se separar do filme, né? Então, assim, o momento que o Peter Quill, talvez porque tem uma proximidade lá, sei lá... Apesar dele ser um deus asgardiano, né? Mas, enfim, é um deus asgardiano pra os nórdicos da Terra, sei lá... Enfim, de alguma maneira, tem uma certa familiaridade, né? E tem um lance de que o Thor tá meio que lambendo as feridas. O Peter Quill também, de certo modo, tá se acomodando, porque ele acabou de perder recentemente a Gamora. Só que um age de um jeito, o Thor pelo que mostrou o filme ali na proposta do Taika Waititi, tá meio que fechando o coração, né? Já que ele perdeu tantas pessoas ao ponto de que serem... E em certo momento ele fala, né? Ele não quer se apegar a muitas pessoas para que se perder não sentir. E aí o Peter Quill responde pra ele que ele, essa sensação horrível que ele sente é boa. Pelo menos ele vive uma sensação boa de amar alguém ao ponto de quando ele perder ele se sentir ruim. Essa mensagem, né, que o Peter Quill passa pro Thor, é algo que é, parecia que não, né, mas é construído pra dar uma ideia pra ele mais pra frente, quando ele reencontrar certas pessoas. Então, querendo ou não, serviu um pouco essa deixa, esse probleminha que os irmãos Russo deixou, e foi útil pro Thor, pro Taika Waititi, ter um conselheiro ali que acabou também perdendo uma pessoa que ele amava, né? Mas que não perdeu a esperança, tanto que ele tá procurando ela. Então, até isso que parecia ser uma coisa muito rápida dos Guardiões da Galáxia, tem uma serventia mais pra frente. Mas só pra fechar essa parte aqui dessa construção aí do Thor, né? Tá cheio de easter egg mesmo, né? A gente viu aquela coisa de passar cenas rápidas, vale ressaltar. Thor que saiu gordão, né? Como ele colocaram lá no filme do Thor Ultimate, né? Ele sai do corpo de Fetor para o corpo divino, né? The God Body, né? Que eles falam. Ele tá malhando, tá mostrando, fazendo os exercícios, crossfit lá com corrente de gigante e por aí vai. E eu até comentei recentemente com o Felga de que o visual que ele aparece em um dos momentos que ele tá treinando, com aquele chapéuzinho e uma chapéuzinho dizendo, né? Que é o maior vingador, é o Thor, né? Ele modificou o chapéu. E a blusa assim, como se fosse uma blusa regata, esse bonezinho, lembra muito o aquele personagem que o Vincent D'Onofrio fez num filme que chamava-se também de Thor, né? E que uma menininha que era vestida de Thor achava que ele era o Thor de verdade. Então pode ser uma referência também. Então vai ter várias dessas referências, assim, que a gente vai vendo ao longo do filme. Nem todas são relacionadas ao UCM, tá? Mas tem muitas relacionadas aos anos 80, que é o que Taika Waititi tentou fazer nesse filme. Trazer um pouco de anos 80 pra cá. O mais importante também, que é bom lembrar, que naquela cena lá que tá passando o crescimento, né? Da infância dele até a fase atual, uma das cenas é mostrando ele criança usando a roupa do Thor clássico dos quadrinhos, né? Então, sim, finalmente sim. Teve essa função. E, pra curiosidade de todo mundo, a criança que tá correndo com a roupa clássica do Thor é o filho dele. Não, não. A criança com a roupa mais nova. Essa daí já é um outro adolescente. A criança anterior é que é o filho dele. Os filhos são todos pequenininhos por enquanto. E tem filho de muita gente aí. Esse filme foi o filme mais cheio de nepotismo que eu já vi na minha vida. Até a esposa do Thor aparece aí. Desculpa, a esposa do Chris Hemsworth. Ela é justamente a mulher lobo que aparece lá numa das cenas rápidas. Eu não sabia disso. Dele. Que a princípio a esposa dele era uma dublê, né, de filme de ação. Não sei se ele conheceu em algum canto aí fazendo esses filmes, mas ela também hoje em dia tá com uma atriz de ação assim, em filmes menores, eu acho que o nome dela é Elsa Pataky, uma coisa assim. Bom, falamos muito de Thor, mas a gente tem um outro Thor nesse filme aí, né? A gente tem, não é segredo pra ninguém que essa é a história da poderosa Thor. Natalie Portman, ela volta pra esse filme. A gente sempre teve muita dúvida de quão conturbada era a relação que ela teria com os outros dois filmes, já que ela foi meio que escanteada, né, de Thor 3, foi escanteada de qualquer filme dos Vingadores. Enquanto outros personagens faziam participações especiais, ela nunca era convidada. A gente sabe que, enfim, a gente conversa no nosso chat aqui, que ela tem um histórico já meio complicado, dependendo da produção, né? Desde a época que ela fazia Star Wars, que às vezes acontece de nem todo mundo se dá muito bem com ela. E às vezes ela não se importa de estar com um filme, enfim, de estar de segmento um filme, ou se a fanbase é grande, por aí vai, ela não quer fazer um negócio, não faz e desiste. A gente não sabe exatamente se esse foi o caso de terem afastado ela, né? Mas o fato é que Taika Waititi trouxe ela de volta pra cá pra gente contar uma história derradeira da Jane Foster, que ficou faltando. Sempre é uma desculpinha, sempre é desculpinha, não deu certo, tal. Inicialmente é que tava muito ocupada, ela tava em palestras, tá em não sei o que, bababá. Aí lá pra Thor 3, o Thor Ragnarok, não deu certo, mas foi ela que te abandonou, não, fui eu que me abandonei ela e por aí vai. Bom, esse filme já começa aqui, pós Vingadores Ultimato, um choque que é uma coisa já que muita gente esperava pra quem era leitor de quadrinhos, já que a gente tá falando da história da poderosa Thor, e ela nos quadrinhos tá ligada justamente a esse fato dela ter adquirido um câncer, que nos quadrinhos era inicialmente um câncer de mama, salvo engano, e que se alastrou, e aqui já começa ela com um câncer de estágio 4, avançadíssimo, ela vazendo quimioterapia, mas sempre muito agoniada pra terminar, porque ela acha que só fazer aquela quimioterapia não adianta. Ela é uma mulher proativa, então ela também estava, apesar de ser uma astrofísica, tá? O que é absurdamente coisas distantes, assim, impossíveis de serem pareadas. Mas tudo bem, a gente tá no universo Marvel, faz de conta que todo cientista é bom em tudo. E tava ela lá, junto com o antigo chefe dela, né? O Selvig, estudando a maneira de reverter o câncer, que se tornou irreversível. É um estágio que não voltaria mais atrás. Aparece também a amiga dela lá, a Darcy. Aparece também a Darcy, né? Só pra mostrar, né? Construir que ela tem ainda uma amizade. Foi a única pessoa que ela ligou a princípio. E já que a ciência não tava dando certo, isso vai ser um pouco de disparidade com os quadrinhos, ela meio que ouve um chamado, né? Alguém chamando lá. Então ela meio que recorre ao divino, né? Ao fora do comum. Ela vai lá em Nova Asgard, que se transformou em uma coisa completamente turística, né? Cheia de cruzeiros, enfim. Tava lá, depois de ter tido uma apresentação de teatro, mais uma vez recontando os eventos do filme anterior, né? Taika Waititi gosta de fazer, chamar essa galera pra fazer a figuração aí. Ela vai se aproximar lá do martelo, que tá quebrado em pedaços, e até hoje ninguém conseguiu levantar ele do chão, por isso que envolveram numa redoma o chão inteiro pra proteger o martelo lá. Curiosamente, quem tá apresentando lá, né, sendo um civil de guia turístico, é o tal do Daryl, que fez um monte de curta-metragem com o Thor naquela época de divulgação do filme anterior, né? E aí fala que, enfim, que ninguém conseguiu levantar, que foi quebrado por ela, enfim, o que a gente vê na história do outro Thor. E aí acontece uma transformação, alguma coisa acontece ali. O que a gente não viu e foi gravado em algumas cenas é que já ali, em cenas de bastidores, a gente viu que a Jane Foster se levantaria ao alto, né? A gente viu em fotos de bastidores, e receberia uma carga e se transformaria, talvez, ali na própria Thor. Mas essa cena foi filmada, mas nunca foi pra edição final, né? Como a gente viu, o filme acabou recebendo um monte de picote aí de cenas que foram filmadas e foram cortadas. E deixou o segredo da poderosa Thor pra depois. Quando a gente vai encontrar ela, já é quando Thor volta, digamos assim, pra socorrer Nova Asgard e vê lá a Jane e relembra os tempos. E finalmente a gente tem uma ideia do que não deu certo no romance deles, né? Que acontece todo aquele flashback, contado mais uma vez pelo Korg, e de que uma relação não foi nada, assim, pontual que fez eles se acabarem. Foi o tempo, eles foram se distanciando, vidas diferentes. Apesar de se gostarem muito, eles criaram muralhas entre si, né? E aí tem um monte de easter egg pequenininho também, no meio desse romance aí deles, né? Desde telefone tocando com Nick Fury, com dois R's, né? Porque o Thor sempre pronunciou meio errado o nome do diretor da S.H.I.E.L.D. E lances com o Mjolnir, né? Finalmente, ele em algum momento no alto do romance dele, pedindo pro Mjolnir sempre proteger a Jane. E aí o Mjolnir levou o pé da letra, né? E fez assim como o Odin, né? Fez aquela magia em que ele falava pra só quem ergueu o martelo é quem fosse digno. Fez uma magia ali pra que, de alguma maneira, sempre que Jane estivesse realmente em apuros, o martelo a protegesse. E no entendimento do martelo, ela chamou a Jane ali porque ela tava no seu maior apuro vital, que ia em breve levar ela. E o câncer era diagnóstico terminal, pelo visto. E foi assim que ela recebeu o chamado, a convocação, né? Tem seus paralelos com quadrinhos, mas também segue um caminho diferente. Nenhum outro é ruim, mas são ótimos, assim, do jeito que cada história foi montada, né? São quatro pontos, eu acho, que eu vou falar aqui, que são bem importantes. Uma dessas você já acabou de citar, mas só que você não entendeu. E eu entendi depois que eu digitei aqui a piada. Vou começar por ela. Quando você mencionou que ele fala o nome do Nick Fury com dois R's, é uma piada com a própria maneira de falar. Porque quando ele falou Fury com dois R's, na verdade ele tá fazendo uma piada com o nome de Fury, que são animais. Que são aqueles bichos que são meio animais e que são tipo de... Sim, são peludos, né? Furry é peludo. Isso, e que geralmente são colocados nessas fanfics de piada sexual. É porque também... Não, mas não é nem tanto, porque se você vê aqueles muito engraçado isso, cara. Curta-metragens que ele grava com o Daryl, ele tem dificuldade de falar se o furry é com um R ou com dois R's. Então, querendo ou não, o Taika Waititi meio que canonizou aqueles curta-metragens. Exatamente. Em que ele... Você lembra desse curta-metragem? É que ele tá querendo um companheiro de quarto, não sei o quê, isso. Bababá. É, que tem aquele... Tem até uma das partes, uma das cenas também, que é, são três easter eggs dessa parte, né? Que você bem lembrou. Essa que ele falando do Furry, o próprio Daryl, que tá ali como guia turístico, né? Da Nova Asgard, contando a história do martelo do Thor. E detalhe, né? A cena em que a Jane Foster, ela é envolvida pelo poder, pela primeira vez, pelo poder do martelo, né? É, envolvida, a cena foi cortada, né? Mas foi filmada, a gente sabe, porque... Vazou cenas e fotos dela sendo transformada. E tem o elenco. De novo, nós temos o teatro, né? Representando toda a história de Thor, né? Que é fazendo referência à época, a épocas antigas, de como eram contadas essas histórias, né? E tem um detalhe. Vamos voltar um pouco nos comerciais, vídeos, né? Que acontecia de bastidores na época de Vingadores. E tem um vídeo específico onde tem o Chris Hemsworth e o Tom Holland. Meio que o Chris Hemsworth, meio que tá... Ele pergunta pro Tom Holland, tipo assim, entre os atores de Vingadores, quem você acha, quem você tem preferência, de quem você mais gosta? Aí o Tom Holland fala uns nomes, e dentre os nomes que ele fala o nome de um dos irmãos do Chris Hemsworth. Qual que é o easter egg? Ele justamente tá o Luke Hemsworth, que é o irmão que ele fala nesse vídeo, e um outro easter egg legal é quem faz a Hela. E é ninguém menos que eu, tipo assim, eu fiquei igual aquele meme do Leonardo DiCaprio. Eu conheço. Melissa McCarthy, cara, que é tipo, é uma das melhores artistas comediantes e ela tá de Hela no teatro, sabe? E ficou hilário, ficou maravilhoso isso. Então assim, explodiu minha cabeça com essas participações pequenas, sabe? Tipo, adorei essa parte. Bom, mas voltando um pouco aí à história da Jane, desse tópico aí, pegar uma perspectiva aqui do Donovan, que ele não sei se ele leu as histórias, parece que não, mas é a primeira vez que ele tem o impacto disso. Como é que foi? Foi um choque, dona Vanta? Bom, não acompanho as revistas, mas a questão, né, da Jane com o câncer, isso eu já tava até a parte. Tem um site aí, Marvel Meio, eu dou uma lida lá de vez em quando. Então, assim, eu sabia... Boa, garoto, boa. Belo marketing, viu? Belo marketing, viu? É bom, pra quem não sabe, é bom acompanhar lá que ele te informa legal o site. Então, eu não li, mas eu tava a par que ia ter essa questão do câncer. Pelo menos eu sabia que na HQ acontece, né? Então, imaginei que pudesse ter isso no filme. Foi interessante ver como isso é mostrado, então, toda a luta dela contra o câncer, tratamento, a químio, e já mostra... Eu só não esperava que fosse mostrar já um câncer super avançado, né? Eu não imaginei que fosse terminal. Imaginei que fosse, sei lá, fosse enrolar isso, arrastar isso por, talvez, mais um filme, pelo menos. E aí... Mas não. Então, a gente já vê a Jane com câncer já em estágios avançados, fazendo o tratamento e fazendo a pesquisa ao mesmo tempo, como o Coveiro falou. É uma área totalmente que não é a área dela, mas o universo de quadrinho super-herói é assim, né? O cara é cientista, ele é um cientista genérico, né? É igual quando você trabalha com alguma coisa de computador e os caras acham que você resolve qualquer problema de computador, mas enfim. Realmente não faria sentido nenhum, então ela tava errando porque ela não era da área, mas... Podemos dizer que é isso. Ela não era especialista na área, então não consigo chegar num resultado, ou talvez com mais tempo. Tempo é justamente o que ela não tem, né? Então, achei interessante. Mas como eu falei, a minha surpresa foi, na verdade, essa. Que já está num estágio avançado, então acabou ficando claro que, olha, desse filme ela não vai passar. Como tá em estágio terminal, conforme o filme vai desenvolvendo, você vê que o fato dela tá usando o Mjolnir e se tornado a poderosa Thor, isso também tá consumindo ela, quer dizer, na verdade tá fazendo com que a químio não tenha efeito, então o fato dela se transformar em Thor tá fazendo ela morrer, então quanto mais ela usa, pior ela fica. Então começa já a dar esse sinal de que, olha, ela não vai passar desse filme, porque pra ela sobreviver, ela teria que desistir do poder, desistir do martelo, e você já começa a perceber que ela não vai fazer isso. Tudo caminha pra isso, né? É a jornada do herói, né? O sacrifício. Então, você percebe que ela vai usar, ela vai até o final, ela vai se doar pro bem maior, e isso vai acabar levando ela à morte de um jeito ou de outro. Seja em batalha, ou seja porque o câncer vai vencer. Então, foi legal. E o que eu achei interessante também é ter mostrado o relacionamento deles. Então, fez todo o flashback, contou a história e fez aquilo que a gente tem bastante na HQ, que é retcon, né? Que é inserir uma informação lá e não foi mostrado em nenhum filme, mas ela estava lá. Então você mostra agora que é essa questão dele conversar com o martelo e ter feito esse pedido pro martelo de, olha, cuide da Jane, cuide sempre dela, enfim. Pra poder justificar aqui na frente, ué, por que que o martelo chamou? Por que que ela foi lá atrás? Por que que ela conseguiu utilizar o martelo? Então tá explicado aí por quê. Porque lá atrás, durante esse período, ele fez esse pedido pro Mjolnir pra que ele cuidasse dela. Então, achei que fosse mostrar ali quando ela chega, encontra lá, então tá lá o pessoal, né, fazendo a excursão por Nova Asgard, os fragmentos do martelo estão ali, o guia explica, né, isso que vocês falaram do... os fragmentos ficarem ali e não conseguiram remover, então construiu-se aquela posição toda em volta. Achei que já fosse mostrar ali naquela hora alguma coisa, ela já pegando o martelo, enfim, tendo a transformação. E é interessante porque tem essa cena filmada, né? Mas devido aos vários cortes que o filme sofreu, esse foi um dos cortes que ficaram de fora do filme. Como, né? A cena foi filmada, pode ser que a gente tenha isso como extra depois lá no Disney Plus. Acaba ficando como um conteúdo extra para eles. Ou eles soltam depois, de alguma outra forma. É isso, achei que ia mostrar, mas ficou legal. Então eu gostei disso. É de como explicou, como mostrou a situação dela, aonde ela estava, o que ela esteve fazendo, mostrou o relacionamento deles, porque então ela foi capaz de ficar com o Mjolnir, então ficou bem explicado e fez sentido. É aquilo, é um retcon, né? Tem gente que não gosta muito, ah, mas isso sempre aconteceu, nunca foi dito, o cara inventou agora, mas é recurso narrativo. A gente tá cheio disso na HQ, faz parte como essas histórias são contadas. Contanto que o retcon não atrapalhe nenhuma outra coisa, eu acho que é válido. Então, foi mostrado, encaixa com essa história e é isso, eu acho que ficou bom. E, inclusive, gostei até que ela tem, acaba usando o martelo de outras formas, até porque ele tá fragmentado, então acaba surgindo novas possibilidades de uso do martelo e de ataque. Eu acho que ficou bem bacana isso também. Como você falou, a gente tem dois paralelos, né? A gente viu essa história do, vamos dizer assim, em duas versões. A versão dos quadrinhos, né? E a versão do filme. Eu, particularmente, acho que o dos quadrinhos foi melhor trabalhado, mas enfim. A gente tá falando aí de um período muito mais tempo. Jason Aaron teve muito mais tempo pra desenvolver essa questão, esse relacionamento com o câncer e tal. Aqui no filme, as coisas são mais corridas, são mais rápidas, né? Tanto é que assim, né? Tem sempre aquela cena, né? Quando a gente fala do câncer e tal, a perda do cabelo e tal, e aqui acabou não ocorrendo, até porque parece que as coisas foram tão rápidas que nem se entrou muito nesse detalhe, né? E também foi muito bem legal essa parte. Acho que fazer esses flashbacks de relacionamento, ou esse filme, ele também tem uma proposta de fechar esse vamos dizer assim, dar um fecho para esse relacionamento entre a Jane e o Thor, né? Tem essa proposta, né? Vamos dizer assim, porque é uma ponta solta que existe pelo menos desde Dark World, né? Desde o Mundo Sombrio, né? A gente não sabe como ficou, como acabou, como terminou, pra onde foi, por que que estão cada um canto. Cheio de desculpas fora de tela, né? É. Na verdade, se eu não me engano, essa desculpa, essa pergunta, né, fica desde Vingadores 1, né? Porque pergunta de onde estava Jane quando o Thor... Não, mas Thor, Vingadores 1, depois teve o Thor, Mundo Sombrio. Tá, sim, aí é, quando foi a Era de Ultron, aí surgiu a primeira desculpa. A Arad faz muitas palestras e ele fez uma cara de merda, assim, sabe? Sim. Porque tava toda a festa lá, ela podia estar lá na festa, né? E não tava, né? E não tava. E aí depois foi esticando as desculpas até o ponto que em Thor Ragnarok diz que eles acabaram, né? Só que tava na confusão, né? Quem acabou quem, né? Que o Thor não admitia que era que deu um pé na bunda dele, né? É. Um detalhe que também é engraçado é que o Korg, ele demora pra acertar o nome, né? Primeiro é Jane Fonda e depois é Jude Foster, né? Duas grandes atrizes do cinema. É isso mesmo. Aí, o Korg, né, sendo aí também, né, fazendo esse papel aí da parte engraçada. Mas não tem muito mais o que falar, não. Eu acho que assim, a gente viu duas versões dessa história, obviamente a dos quadrinhos. A gente tá falando aí de quase 2 anos, né? Acho que o Randall... Tem o nosso podcast anterior, vai atrás. Exatamente. Vai acabar sendo melhor detalhado, tal, até porque o foco, né, da revista era a Jane Foster e tal, mas também foi bem legal. E também, assim, como eu disse, o filme precisava ser um fecho pra esse relacionamento, né? Pra, vamos dizer assim, essa ponta solta que já tava, vamos dizer assim, já estava um bom tempo aí, né? Nesse universo cinematográfico, né? Segundo a própria, o relato, né, mais pra frente, é mostrado, né, que esse período e que ela tá atuando como a Thor, se eu não me engano, são 6 meses, né? Então, você acaba tendo um período aí que, se, vamos dizer, né, se a Marvel quiser criar algum produto, alguma coisa relacionada à história da Poderosa Thor, ele tem aí esse gap de 6 meses que eles podem aproveitar a história, né? E onde a galáxia com Thor, eles podem pegar e criar animações, podem criar tudo. Isso. Mas assim, é sempre uns buracos que a gente vai ter que cabe a nós, espectadores, né, criar a nossa imaginação e preencher ela. Ou se você for um escritor amador de internet, faz as suas próprias fanfics, né? Enfim, a gente tá falando um pouco aí de Nova Asgard, né? É, a gente vai ter tempo ao longo desse podcast de falar sobre a Valkyria também, que assume como rei, né? Vale ressaltar, ela quer manter esse título. Rei de Asgard, né? Deixou um negócio meio comercial, tem aí um lance com cruzeiros, tem abrindo uma loja, até minha... É porque o Taika Waititi quer zoar sempre tudo, né? Abre uma loja de Infinite Cones, né? Como se fosse um sorvete baseado nas joias do infinito. Enfim, tá um negócio bem popularesco, assim, abriu a Nova Asgard pro mundo pra virar uma... tipo uma Disneylândia, né? Enfim, é uma terra de heróis, de deuses ali em plena terra. E aí a cena mais impactante que tem, que é a cena justamente onde a gente vai ter um encontro entre os dois Thors, é quando há um ataque dessa grande ameaça que é o vilão maior dessa história. E aí a gente tem Christian Bale entrando no UCM, né? E aí a piada que surge é, né? Já que ele aparece como Batman, ele tá tentando descer, ele vai ser o personagem que vai entrar e vai deixar tudo meio escuro, meio com fundo escuro, né? Meio Snyder a coisa aí. Praticamente a piada pronta, né? Mas assim, falando sério agora, a gente tem uma boa introdução do personagem. A gente tem aquela base em que ele, nos quadrinhos, perdeu o filho, né? Mas aqui ele perde a filha. Visualmente, o personagem tá completamente alterado, né? Teve suas justificativas dadas pelo Taika Waititi. Eu acho que poderia ter investido melhor na parte de maquiagem. Não sei se o Christian Bale ia fazer tanta questão de criar 2 tentáculos e perder um nariz ali. Mas enfim, decisão da Marvel Studio de manter mais expressões do ator. E querendo não, virou uma coisa visualmente mais parecida até com o Knu, né? Então ele é o Gore, mas ele tem um visual meio parecido com o Knu ali, aquela coisa branca, meio vampiresca. Ele até falou que uma das referências dele é o Nosferatu, né? E a introdução dele também remonta, né? Teve recentemente uma batalha de deuses, onde o último portador da espada, da necroespada, né, morreu, né? Nos quadrinhos ele caiu dos céus, aqui ele aparece já no meio de um oásis criado pelo deus que ele venerava, o Rapu, né? E ele percebe, né, que o Rapu apenas estava ali para matar aquela ameaça, né, e eles estavam comemorando, mas não tinha nada de recompensa para ele de vida eterna, nem nada. E que a filha dele, por exemplo, morreu, né? E ele ficava rindo, né, que tipo, ah, meu Deus, é aquele deus snobs, assim, sabe, de que, tipo assim, lá vai ele querendo me venerar, ai, meu Deus, por aí vai. Então, assim, motivado por essa arma milenar, pelo que mostra, que já teve outros tantos portadores, o Gore é meio que dominado por ela e reacende o desejo de continuar a grande vingança, não só do Gore, da própria arma em si, né? Que seria de eliminar todos os deuses. Ele tem uma visão do que ele precisa fazer e, pelo visto, assim, ele pode matar os deuses um a um, como ele estava fazendo até ali. Mas, digamos assim, a grande matança, né, poderia ser numa escala grandiosa, é se ele fosse atendido um desejo dele, né, indo até onde estaria supostamente a grande entidade cósmica da Marvel, que seria o Eternidade. E aí ele variou, sendo o primeiro a chegar em Eternidade, ele poderia fazer esse desejo de eliminar todos os deuses de uma vez só, né? E a atuação de Bale é magnífica. Visualmente também, a maneira como acontecem as lutas, eu pensei que podia correr o risco de ficar muito parecido com o que foi com Hela, que Hela, no último filme, pegou esse lance, né? De criar várias armas do nada e por aí vai. Aqui não, ele ficou como se fosse um bicho papão mesmo, né? O cara que surge das sombras com aqueles olhos brilhantes, e aí ele ataca, ele ataca e depois foge para as sombras de novo, cria aquelas figuras que são frutos praticamente de pesadelo, né? As Shadow Creatures, não é só uma criatura parecendo um Venom ou cheio de tentáculos, por aí vai, como a princípio poderia ser se tivesse uma ligação com o comando dos quadrinhos, né? Mas ele cria uma aranha gigante, um outro monstro, por aí vai, como se fossem umas criaturas dos nossos maiores pesadelos. E aí, nesse ataque de Nova Asgard, ele decide roubar as crianças, porque ele tá ali não só pra matar deuses, senão ele teria matado com certeza mais gente ali, né? Ou como fala um morador da cidade, ele já matou matou metade dos Asgardianos, porque sempre matam metade dos nossos soldados, né? E aí ele queria, na verdade, atrair o Thor, porque ele precisa do Thor pra ter a chave pra chegar na eternidade, né? Então ele meio que armou um arapuca ali, roubou as crianças, e lá no meio, né, pra quem lê um pouco de Marvel, meu meio dos bastidores, sabe que tá os filhos de Christian Bale, como fazendo figuração, da própria Natalie Portman, o outro filho do Chris Hemsworth, os filhos do... as filhas, né, do Taika Waititi, né? Então as crianças acabam sendo até personagens também a mais desse filme, né? As cenas que aparece ele apavorando as crianças são bem drásticas, né? O Bailey dizem que tem muito mais cenas ali com ele, né? Fazendo essas provocações. E realmente, ele tá num show à parte ali. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas concordo com o que você disse aí, né? O cara vem da DC e ele traz a sombra junto, né? Do que a gente acabou vendo. Traz a escuridão, né? Traz a escuridão, traz a sombra. Deixou o filme todo até preto e branco numa parte. Mas é isso, assim, a origem do cara, né? Então mostra ele com a filha, sofrendo, a filha, né? Perdeu a filha. Ele devotou a sua vida em veneração ao Deus, e enfim, nos últimos momentos ele encontra o Deus que ele tanto venerou, e aí o cara simplesmente cospe na cara dele, né? É o erro clássico do Deus arrogante, que se acha muito, muito superior àquela raça que o venera. Tudo bem, ele é superior, mas assim, ele esnoba, né? O pessoal ali o adora, né? O povo. Aquela raça toda o adora e ele se esnoba. E aí o cara chega e fala: poxa, perdi minha filha, morreu todo mundo, eu sou o último das pessoas que te adoram. E ainda assim o cara dá importância e acabou unindo aí o útil ao agradável, né? Quer dizer, ele chegou ali quando o antigo portador, a espada também sussurra ali no ouvido dele, promete, ele já tá ali com ódio mesmo e resolve, jura vingança pros deuses, então acaba tomando isso como missão, né? Ah, é agora... Eu tenho a arma e vou me vingar dos deuses. Eu dediquei a minha vida a isso. Quando eu precisei, o Deus não me ajudou. E assim, a interpretação do Christian Bale tá legal. Caracterização, achei legal. Assim, eu não tenho o paralelo das HQs, então achei interessante. Achei legal porque não tem muita alteração, digamos assim, né, no rosto. Então você vê você consegue ver o ator, você consegue ver as expressões. Acho que ficou legal. Essa questão dele parecer um bicho papão, né? Cenas quando ele já tá com as crianças um pouco mais à frente. Elas estão presas lá naquela jaula. Ele aparece do nada. Ele põe terror mesmo nas crianças. E achei legal. E aí a gente então tem essa primeira batalha ali, digamos, contra ele. Nova Asgard. Ele chega das sombras. Forma esses monstros também que saem das sombras e tudo mais. E uma coisa que eu queria destacar nessa parte é a surpresa, né, do Thor quando encontra a Jane. Quando ele reencontra o martelo e ele estica o braço, né, ele abre a mão pra pegar e o martelo não vem pra ele. E volta pra ela. E isso começa meio que criar um problema no relacionamento, né? Porque ele começa a querer o Mjolnir de volta. E aí o Rompe-Tormentas parece que começa a ficar com ciúme, né? É como se as duas armas tivessem criado uma personalidade, né? Fossem personagens a mais. Que, assim, foi mais na época do Jason Aaron que a gente viu o Mjolnir como se fosse uma arma encantada, né? Porque até então era uma arma que tinha magia. Mas diga assim, uma arma encantada estilo com a sua própria vida, né? Com a sua própria personalidade. Vamos dizer assim. Então isso não tinha nos filmes também, acho que por muito tempo não teve nos quadrinhos. Acabou aparecendo quando a Jane Foster pegou pela primeira vez o martelo nos quadrinhos. E aqui os dois, né, aparecem. É curioso, né, porque se o filme em parte falava sobre várias formas de amor, né, também tinha aquela coisa do amor à arma, né, porque tava tendo um triângulo amoroso entre o Thor e as duas armas. Não era nem só com o Jane Foster. Era com o Rompe-Tormentas e o Mjolnir. E tinha esse lance no meio, assim, que era muito curioso, né? Não, tem uma cena que o Thor tá ali falando e tal, ele comenta do martelo, não sei o que e tal. Ele tá com o martelo na mão, ele devolve pra Jane, a Jane pega o martelo e sai. E quando ele olha do lado, o Rompe-Tormentas tá chegando, assim, né? Como quem diz, como é que é? O que você tá falando aí? Você tava com a outra arma aí na mão? Como é? Que negócio, cara, isso é muito bom, cara. O martelo vem chegando de mansinho, assim, do lado, né? Falou, opa, você tava aí? Não, não te vi. Pelo menos ele era digno ainda, né? Que ele pegou o martelo pra ver se ele era. Opa, pelo menos tô digno. Isso, né? E aí depois ele falou, não, é só, já era, do passado, mas rompe-tormenta. Só foi um encontro casual. Curiosamente, ele tava se referindo também a Jane, né? E também o Mjolnir, né? Exatamente. Então o Wolf Tormenta estava ali do lado só de olho, porque ele estava com os dois ex-amores, né? Exatamente. A Jenny e o Martelo. Mas é assim, que acabou de... Ele dividiu a cerveja com o Hope Tormentas, né? Vamos tomar uma cerveja e joga cerveja. Nossa primeira cerveja juntos e despeja a cerveja. Então assim, acabou gerando diversas cenas por conta disso. Quer dizer, as armas acabaram criando uma certa personalidade, quase como que personagens extras, várias das cenas. Então isso também foi bem legal. Mas é isso, o Gore, então acho que ele veio com o seu propósito. Até que simples, vamos dizer assim, né? Ele tinha devoção, ele foi ignorado, então jurou vingança contra os deuses, e é isso. Ganhou uma arma para realizar essa vingança, e ele vem com esse ataque, e no final ele leva as crianças, que até então eu imaginei que ele pegou as crianças para atrair o Thor, porque o Thor é o alvo dele da vez, então ele vai atrair o Thor para uma armadilha, enfim, conseguir matar ele mais fácil. E na verdade a gente vê que tinha algo a mais de vem um pouco mais à frente, né? Exato. Bom, a gente também falou sobre Gore, né, em algum podcast aí pra trás aí, né? Foi o primeiro. Já é mais antigo, né? Você tem que andar mais pra trás aí lá no... Então. Quem percebeu, né, o filme é uma adaptação do Run do Jason Aaron, né? Como é que ele não percebeu ainda e o Taika Waititi puxa a máscara e é o Jason Aaron atrás da pessoa? É por aí, quase isso. Nossa, ia ser massa, hein? Ia ser massa. O Gore dos quadrinhos, ele é mais... Eu acho que ele é mais cruel, ele é mais niilista, ele é mais... aquela coisa do vilão clássico mesmo, que quer arrebentar tudo e tal. Tem os paralelos, né? Tanto ambos tem a questão da família, da devoção aos deuses, tudo aquelas coisas e tal. Só tem, acho que uma... acho que, se eu não me engano, tem a diferença nos quadrinhos, é que não há esse encontro com um deus propriamente dito, né? Os quadrinhos, Felga, se eu não me engano, caem dois deuses brincando do espaço. E isso. Aí ele fica puto porque os deuses estão mais preocupados em suas intrigas do que ter ajudado ele lá. Que na verdade, exato, quando morre, assim, morre não só um filho, mas morre a esposa, morre os amigos, isso aqui. Tá na mesma situação. Morre porque não conseguiu comida, destruição. E aí, só que um desses deuses que caiu é o portador da necroespada. E aí ele se contamina ali. E como você mesmo falou, aí a motivação dele não é só por questão de vingança da filha. Porque como fica bem claro aqui que é uma vingança da filha, porque é um filme, tem que caber ali. Nos quadrinhos é muito mais filosófico, porque o sofrimento do Gore vai além da recente morte da filha. Ele já vai perdendo a fé dele em meio a toda a catástrofe que tem acontecido no planeta dele, e ele não é ouvido até ali. E aí ele fala, pô, existe Deus? Eu tava em dúvida. Existe Deus? Eles acabaram de cair do céu, então eles existem de fato, mas eles estão nos ignorando. Aí é uma coisa mais filosófica. Aqui também tem esse mesmo embate, né? Ele tem lá a devoção, ele pede e tal, e aí que ele, vamos dizer assim, aí que o deus dele lá, sei lá o nome, agora não me recordo. Rapu. Curiosamente, eu não vou lembrar o nome do ator, mas é um dos caras que trabalhou com Taika Waititi no filme do O Que Nós Fazemos na Sombra, né? Já tá bem velho o ator, nem reconheci. E aí ele tem esse choque, né? Pô, e ali, né? Naquele oásis e tal, o planeta todo deserto, todo praticamente e tal, e ouve com aquele desdém, né? E aí ali que ele passa, então, a Necroespada passa a ser vamos dizer assim, ele passa a ser o novo portador da Necroespada, né? E tem um plano, né? Um pouco mais mirabolante, vamos dizer assim, um pouco mais engenhoso do que sair por aí matando, né? A deuses ao léu, né? Ele acaba engendrando um plano pra atrair. Assim, a gente acha que é só para atrair o Thor, mas ao longo do filme surge uma explicação para isso, né? E assim, cara, o Bale é o cara que se entrega, né, quando faz os papéis, né? Se modifica corporalmente, fica mais magro, fica mais gordo, maquiagem e tal, se exercita. E, cara, para variar, uma interpretação muito boa, assim. Ao mesmo tempo, também, é um Gore mais, assim, principalmente quando você vai vendo, é um Gore mais humano. Tem seus pontos caricatos, né? Quando ele vai lá assustar as crianças e tal. E aí você até nota que ele tá sendo um pouco mais caricato do que ele tá querendo ser assustador, né? Exatamente. Que, assim, o único lance todo é o seguinte, querendo ou não, se a função dele fosse unicamente matar Deus, ele também mataria aquelas crianças. Afinal, todas elas são as guardianas, a princípio. Porque a definição de Deus aqui na Marvel UCM fica cada vez mais difícil, né? Porque qualquer Asgardiano é um Deus também, é meio complicado. E querendo ou não, como é que se diz? Tem várias cenas que foram gravadas ali, né? E como eu falei, ele fica um prazer meio sádico ali, ali, e o lance dele ter puxado as crianças, a princípio era pra ter algum paralelo em relação a ele ter perdido a filha dele, aí ele também querer fazer com que os filhos de deuses também sofressem, tô tentando encontrar uma lógica aí, mas tem que ser algo nesse caminho aí, mais ou menos, mas é meio estranho ainda. A gente sabe que depois a Necroespada foi relacionada lá aos simbiontes, Venom e tal, nos quadrinhos, obviamente. A gente achou que ia ter alguma coisa assim, né? Porque os bichos que estavam surgindo eram meio parecidos, assim, coisa. O filme não fala nada e tal, e enfim, ainda bem que não fez essa mistura. Ficou mais de relacionar ele com outra coisa que é comum no Marvel, que é a tal da Shadowland, né? O universo das sombras, alguma coisa assim. É, que tem alguns personagens que, tipo, de onde o manto tira o poder, né? Que é aquela, o reino da escuridão, da darkness, por aí vai. E vários personagens têm isso. É aquele poder do manto. Aí tem mais um personagem que acho que até foi aquele vilão que aparece no... aquele arco lá dos Vingadores, o Cerco. Sim, sim, sim. Também tem a Agente Carter, teve um negócio desse. A própria Agente Carter, segunda temporada, teve aquela ligação com... esse negócio do reino das sombras, da matéria escura e por aí vai. Então me pareceu, do jeito que ele entrava e saía e facilmente circulava pela sombra, né? E precisava de ter sombra, precisava de que as coisas se escurecessem, não tivessem muitas cores pra ficar mais forte e surgir mais criaturas. Então me parece que foi esse caminho, já que, enfim, Sibionte tá ligado lá com a Sony, né? E aí é aquela coisa, né? Se a gente pegar o filme, o filme já começa, né? Com quando o Thor vai ajudar aquele povo lá e acaba destruindo o templo no processo. Aquele povo já tinha os seus deuses mortos, né? E aí depois começou, né, a receber vários avisos e tal. E aí depois ele foi lá ajudar a Sif. Então desde o começo, essa história da matança dos deuses já tava em processo, né? Já tava em andamento. Enfim, tem os seus paralelos com o Gore do coisa. Mais pra frente a gente vai falar, né? Vamos dizer assim, do grande plano pra aniquilar os deuses, né? E aí também tem um certo paralelo com o dos quadrinhos, né? Mas, enfim. Dá pra ver que, assim, é um Gore visualmente também é diferente, porque o Gore dos quadrinhos, ele é um pouco mais animalesco, né? Aqui, né? A opção foi manter ainda, né? As feições humanas. E aí o grande paralelo é o apego à família, né? O Gore dos quadrinhos também tinha um apego muito grande à família. Tanto é que ele chegou a criar, por meio do poder das sombras, representações da mãe e do filho, né? Ali no ápice lá da loucura do cara, lá da destruição, né? Mas aqui você vê que o Or, ele tem um apego muito grande pela filha. Isso também vai acabar influenciando o final. Enfim, foi uma grande atuação aí do Christian Bale, né? Como sempre, um ator que se entrega nos seus papéis. Esse é um ponto que você só deu uma pincelada, Corveiro, mas a interpretação do Christian Bale como Gore, ele realmente faz uma referência ao aquele filme do Drácula, né, dos filmes antigos, né, daquele filme que é todo, que também é todo preto e branco, né? Nosferatu. Isso, Nosferatu. E acaba que tem um pouco dessas cenas, né? A maneira como ele se movimenta ali para poder aparecer para as crianças, a maneira que é todo, tipo, tem cenas que ele fica todo meio assim, tipo, meio encurvado, e às vezes ele mostrando os dentes, e a maneira como os monstros aparecem é muito no esquema de como o Nosferatu aparecia nos filmes antigos, que também aparecia a primeira sombra, fazendo aquelas formas animalescas, assim, depois a revela o personagem, né? Até mesmo foi um pouco usado, e um pouco disso também no filme do Drácula, de Bram Stoker, né? Que também tem um pouco dessa cena também. E então, vale ressaltar, viu, que o filme que o Taika Waititi fez, que foi um primeiro grande sucesso, entre aspas, dele, é o quê? Tinha um Nosferatu, que é o que fazemos na sombra. Só que é uma comédia, óbvio. Aqui foi... Isso, aqui então, tipo, acaba sendo uma referência da referência da referência, né? Então, isso ficou muito legal. E todas essas cenas com o Christian Bale, né, igual vocês falaram, cara, o Christian Bale, repetindo, literalmente entregou de corpo e alma pro papel, sabe? Dá pra realmente entender que ele se divertiu no filme. Ele não ficou aquele personagem tão, tão sério e carrancudo como ele foi nos filmes anteriores dele. Então, ele teve um pouco de uma coisa de, tipo, piada meio mórbida na atuação dele. Então, ele foi mostra que ele é um ator completamente versátil na coisa. Foi muito bom. Os efeitos de luz e sombra com ele, né? Que quando mostra aqueles olhos amarelos dele, que são bem, bem pesados, que são animalescos, né? E assim, visualmente, não sei se vocês perceberam, que o gore vai piorando, vai se tornando mais monstruoso ao longo do filme, né? Exato. Ele começa sendo, digamos assim, acho que... Ele nem tinha essa pele tão branca assim. Ele tava, na verdade, envolto em areia e tal. Isso. Aí vai desbranquiçando, perdendo a cor, só deixando os olhos laranjos. E cada vez mais vai aumentando as cicatrizes, onde antigamente tinha umas pinturas, né? Aí ficam as cicatrizes no lugar. Isso. E no caso, o Felga deve concordar um pouco comigo, mas isso é um easter egg só pra quem jogou o jogo. Dá pra fazer um paralelo entre a trajetória do Gore e o Kratos de God of War, sabe? Tipo, os dois são movidos em vingança contra os deuses, porque justamente perde a família. Olha só que paralelo foda, sabe? Tipo, você acaba... Tem meme na internet pra isso. Cara, então, tipo, isso é um paralelo. Tem uma, mais pra frente, vou comentar, mas tem uma cena que é muito mais God of War do que a gente imagina lá na frente. É tanta referência, e você fica assim, cara, é fantástico, sabe? Então, assim, é muitas camadas, e essa participação ficou muito foda, parabéns mesmo. O Christian Bale me surpreendeu, eu achei que seria uma coisa mais mórbida, que ele seria a parte séria do filme, e acabou que meio que se misturou um pouco, né? Teve um pouco dessa mistura entre ele dar esse medo antigo, né? Que é coisa do Taika, de novo, fazendo referência aos filmes ao filme dele anterior, né? Que é O Que Vocês Fizeram nas Sombras. E essa coisa cômica, né? E de piada meio mórbida, assim. Ficou muito bom. Parabéns pro Christian. Bom, enfim, as crianças raptadas, né? O Thor, inclusive, consegue se comunicar com uma delas, porque, curiosamente, é um filho de Heimdall, agora falecido, né? E que tá começando a aprender a usar os poderes do pai. Vale ressaltar que o nome original do menino é Astrid, mas ele é tão aficionado por uma certa banda de rock dos anos 80 da Terra, né? Ele aparece um pouquinho antes de ser raptado com a camisa do Guns, né? E ele tá tentando usar o mesmo poder que o pai usou lá em Thor Ragnarok, né? Que criou esse poder foi o próprio Taika Waititi, né? E que através dos olhos do... É meio complicado isso. Através dos olhos do Heimdall, ele consegue transferir astralmente o Thor pra onde meio que esteja distâncias, milênios de distância, né? E aí ele faz aqui pra, digamos assim, trazer o Thor ao redor das crianças, né? E a cena até engraçada que o Thor tenta motivar as crianças lá. E aí, no começo, ele não é muito... Tem muito sucesso, né? As crianças... Ah, cala a boca, Thor. Deixa a gente aqui, então. Aí, não, peraí, agora eu vou tentar acertar aqui. Ah, tô percebendo onde vocês estão. Aí ele percebe onde as crianças estão... Volta, digamos assim, presencialmente, né, espiritualmente pra Nova Asgard e tenta montar um plano junto com a Valkyria, a poderosa Thor, o Korg, né? No meio do caminho tem outros personagens que vão fazendo... A gente esqueceu até de falar do Miek, né? Miek tá com uma forma de um... Tipo um androide feminina, né? Faz uma pontinha só. Miek de Planeta Hulk, coitado. Foi praticamente esquecido nesse filme aqui. Mas enfim, eles decidem que... Vão ter que resgatar as crianças, mas tem quase certeza que é uma armadilha. Então, pra não ir totalmente despreparado pra essa armadilha, eles acham que conseguiriam convocar grandes deuses pra ajudar eles, né? E aí a gente tem umas cenas que, enfim, acaba sendo uma cena que pro todo do filme é uma curva. Mas é uma cena tão grandiosa e tão necessária e tem uma apresentação tão grande e, como é que eu diria, uma performance tão grande de um dos personagens... principais que aparecem e que tem plot para futuros filmes, que é uma cena imperdível, em que eles têm que ir na cidade lá da Omnipotência, que nos quadrinhos ela existe, mas ela tá muito mais ligada a ser o nexo de todos os deuses, e é onde aparece aquele bibliotecário lá que a gente até comentou no último podcast, mas aqui seria como se fosse o local onde acontece, né, onde reside o conselho de todos os deuses, pelo menos os que querem participar, né? E aí a gente tem o Zeus, né, de Russell Crowe, né? Uma atuação magnífica lá no filme, né? Então, pra chegar nessa cidade, né? Primeiro eles usam os bodes, né? Aí vai pra parte da mitologia, né? Junto os bodes com o Rompe Tormentas, que aciona tipo uma provisória pista de caminhada, assim, da Bifrost, né? Pros bodes. O Rompe Tormentas tem o poder da Bifrost, né? Tem o poder da Bifrost, só que ele tava meio arredio ali, né? Meio enciumado. E aí eles montam lá uma barca, que eram aquelas barcas de... Aí é um detalhe interessante que ele tava só enciumado ou ele já tinha sacado o plano do Gore, né? É, aí a gente vai na nossa parte, na nossa cabeça, que a gente imagina mais assim, mais do que tá no filme, né? Mas enfim, é assim, ele usa aquele artifício assim que é praticamente os bodes do Thor puxando uma barca pelo espaço. Então isso é mais mitologia impossível. Acho que nem nos quadrinhos tinha esse nível, né? Que eles puxam uma carruagem, né? É uma biga, né? Exatamente. E aí, enfim, chega lá no conselho, tudo muito maravilhoso. É, aí se você que tava querendo easter egg nesse filme aí, que você vai ter easter egg, que tem vários. Mas vários deuses lá. Alguns da Terra, que você vai reconhecer facilmente, e outros de outros deuses, de outras divindades, né? O próprio Korg encontra o deus dos cronianos, né? Que é um croniano barbudo sentado num trono de tesouras. Por quê? Porque tinha a piada do outro filme de papel, de pedra, derrotar a tesoura. Então tem essas bobagens lá. Eles, quando vão se infiltrar no conselho dos deuses, eles não querem aparecer de imediato, querem estar disfarçados. E aí eles usam os mantos, que seriam os mantos das emoções, que seria, cada emoção simbolizaria uma cor. E se você ver as opções das cores que ele escolhe, é justamente relacionado àquele filme da Pixar, Divertidamente, né? Que ele diz que a tristeza é o azul, o outro é o rosa, é outra cor, e por aí vai, né? Então a gente faz essas paralelas. E no meio lá do negócio tem um outro deus mais maluco ainda, que é baseado num pãozinho japonês, né? Eu me esqueci agora como é o nome do deus. Mas enfim, tem uma infinidade. Eu não vejo mais lembrar de outros. Oh. É. Nem não vai lembrar de todos, mas tem deuses incas, astecas, tem uma romana lá. Mas o foco principal dos Zeus, que o Zeus aqui parece que não é lá um cara tão heróico e perfeito como o Thor imaginava a princípio, né? Felga, o que é que você achou aí de Russell Crowe? Você viu dublado, né, Felga? Você perdeu a parte mais importante, que é o sotaque grego meio arrastadozinho aí que o Russell Crowe fez lá no, na sua atuação. Mas o que é que você achou do gladiador sendo Zeus? É outro ator, né, que tava, que assim, se divertiu pra caramba fazendo esse filme, né? Ele chega lá, tem toda uma entrada triunfal, né, ele faz tudo, se exibe e tal. E o grande objetivo daquela reunião é decidir sobre uma orgia. Quer dizer, o mundo acabando, caindo e tal, aquela coisa, tipo um assassino de deuses e tal, e o cara só queria saber de fazer uma orgia. O Helga, que, aliás... Helga, é só você lembrar qual o nome da cidade. Cidade da Omnipotência. O sentido nenhum tem. Vai, Felga, vai que ele tá inspirado. Enfim, e o Zeus não é só o principal do panteão grego, mas é o principal de todos ali, né? O cara é o astro, é o herói do Thor, né? Quer dizer, o deus do trovão da mitologia nórdica se inspirou no deus do relâmpago da mitologia grega, né? Não, e ele é cheio de firula, né? Porque quando ele vai entrar, tem aquele negócio do show, por aí vai. Aí ele joga o arma dele, né? Em inglês é Thunderbolt, né? Mas é o relâmpago, que é o nome da arma. E a arma gira, faz os efeitos especiais, aquele, aí vira um boneco dele assim. Só que o boneco dele veio fortão ainda, né? E aí ela grita assim: Zeus! Tipo, é uma firula da peste. Aí chega ele meio gordinho acima do peso assim. Gordinho assim, tal, andando ali com coisa, armadura já quase caindo, né? Tal. A parte que ele levanta o saiote, né? Pra poder descer a escada. Cara, isso é ótimo. Eu essa tava parte. Só preocupado na orgia, mas vale ressaltar. Ele tava com um cagaço também, né? Ah. E quando ele levanta a sainha pra falar particularmente com o Thor, né? Quando o Thor apresenta a causa dele lá, né? Pra dizer, ó, a gente tem que se unir pra derrotar o Gore, né? Aí ele vai chegar perto do Thor pra falar, eu tô ligado, mas não força a barra. E aí, né, inicialmente, né, ele vai lá o Thor, né, pra falar com ele, né? Que tá lá, né, os quatro deuses lá, né? As quatro lá, o Korg, a Jane, a Valkyria, né, que eles chamam aqui todo, a Dival, né, a Val, e o Thor, né, estão lá disfarçados, falando, o Thor todo entusiasmado, vou ver Zeus, tal, tá, e aí o que tá fazendo essa bagunça, aí vai lá o Thor, aí se revela, aí tem aquela cena do trailer lá, que é super engraçada, as costas do Thor toda tatuada, que também vamos dizer assim, referências aos montes ali, né, a gente tem lá o Helm do Loki, aquela listinha dos personagens que foram, vamos dizer assim, que morreram, que se perderam ao longo aí dos filmes da Marvel, né? Então tem Tony Stark, acho, tem Viúva Negra, tem mais um ou outro tal. A lista, né? Tatuou Mother, Father, Heimdall. Aí acho que tinha um outro nome lá, e aí Tony e Natasha. Vale ressaltar que muita gente fala do sofrimento da Wanda, mas o Thor também foi um cara que apanhou bastante. Aí o diálogo, né, do Thor pedindo ajuda, aí os Zeus, que se exploda, só morreu Deus de quinta categoria, nós estamos seguros aqui e tal, tal. Aí eu tenho duas partes aqui só pra destacar pra coisa, porque aí depois começa uma outra grande barra, aí depois tem um diálogo, eles querem levar o relâmpago, que é a única coisa, já que não vai ter exército, impressa o relâmpago e tal. Tem duas partes. Tem uma parte, tem um diálogo, né, que é o Thor fala, né, como caíram os poderosos, né, para Zeus. Eu não sei como é que tava na versão legendada. Isso aí é um trecho de uma passagem de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 27, né, que é de um trecho de um poema escrito pelo Davi, ainda não era rei Davi, ainda não era o rei de Israel, mas quando ele recebe a notícia da morte de Saul e da derrota do exército israelenses para os filisteus. Aí ele escreve, como caíram os poderosos e as suas armas que pereceram. E a outra, que quando o Thor se livra daquela coisa de raios, né, aquelas correntes de raios, né, do Zeus, a gente tem aquelas duas, assim, só ficou faltando as espadas do caos do Kratos, né? Do God of War, porque agia praticamente parecido o jeito como quando a gente joga... Isso, quando joga God of War. Só ficou muito parecido. Lembrando que agora, em God of War Ragnarok, o Kratos provavelmente vai dar um Thor daquele universo. Então, desse ponto, igual o Felga falou, né, tipo, isso aí só faltou mesmo, as espadas do caos, né, nas correntes, ficaram ótimas. E, assim, essa cena toda, vocês falaram as melhores partes, né, porque a apresentação do Zeus, tipo, ele descendo lá do palco dele pra poder falar bem de pertinho do Thor, né, pra falar com o Thor de pertinho, que ele tava realmente morrendo de cagaço, que aquilo tudo ali é tudo encenação dele e tal. Ele descendo com a mão no saiote, levantando, parecendo igual um princesa. E igual vocês falaram, né, essa cena toda da apresentação da cidade da Omnipotência, igual eu falei um pouco antes, que depois vocês entendem por que é chamada cidade da Omnipotência. foi fantástica, porque no começo eu achei que seria nos trailers, né? A gente vê nos trailers, a gente achava que seria a cidade do Olimpo, né? Porque logo na entrada, um dos grandes corredores principais, assim, quando mostra os personagens chegando, você tem uma estátua gigante dos Zeus, né? E tal. E, na verdade, no filme, a mesma imagem da estátua fazendo aquela posição lá, tipo, grego e tal, com raio e tal, eles fazem isso usando os relâmpagos, né, e tal. E nisso você vê também essa coisa de fã do Thor, porque ele fala, tudo que eu sei hoje é baseado no que eu me inspiro, no Zeus e tal. E os Zeus fazendo todo aquele marabalismo. Tudo isso. E, cara, Russell Crowe, pelo amor de Deus, quem é esse homem? Esse homem é maravilhoso, sabe? Tipo, ele gordão. Fazendo todas essas coisas, tipo, tendo um alívio cômico. Eu acho o Russell Crowe um ator muito meia boca mesmo. Cara, meia boca, mas ele fez uma ótima. É, mas nesse filme eu simpatizei. Vale ressaltar também, coube a ele a fazer pra quem assistiu no original, tá? O sotaque que a gente viu, grego, que ficou perfeito, né? Isso. Foi insistência dele. E o Taika Waititi obrigou ele a fazer sempre duas cenas. Uma gravada em inglês britânico, assim, tentando fazer bem formal, porque os deuses até então sempre falavam do sotaque britânico, por aí vai. E outra com o sotaque grego. E no final ele achou que realmente o Russell Crowe fez um trabalho melhor com o sotaque grego mesmo, que é o que deveria ter sido. Exato, e tipo, eu gosto de certas atuações do Russell Crowe, sabe? Tipo, ele em Gladiador, ele tá excelente, sabe? E é só que agora aqui, cara, em Thor, Amor e Trovão, cara, ele simplesmente foi ótimo, perfeito, sabe? Tipo, cara, eu quero mais histórias com esse Zeus, sabe? Do Russell Crowe, ficou fantástico, sério, eu adorei, minha cabeça explodiu. Então, essa é a parte que eu quero falar, assim, adorei toda essa cena, atuação dos personagens, tipo, e essa cena quando aparece, quando dá um close-up na arquibancada, que mostra um monte de deuses, gente, saindo em Disney Plus tem que dar pause pra você ver, porque é muita referência. Eu tava vendo aqui pelo elenco, tem duas personagens, né, dentre as personalidades gregas, que tem, que aparece, que é a Minerva e a deusa... Minerva romana. Isso, ela, Minerva romana. É uma equivalente grega. Ó, você tem uma ideia, eu não cheguei a colocar no site, mas tem já identificado aí, se vocês procurarem youtubers que realmente prestam, né? E, só que o que eu vejo tá em inglês, tá? Tem mais de 50 deuses identificados, isso, assim. Sim. E tem, na verdade, identificar todos. Então pra você isso. ter uma ideia. E aí, no caso, tem a deusa Artemis, né? Então ela tá aí no meio, essas deusas. Dionísio também tá, é o único que grita lá pra bater no tom, uma coisa assim. Isso. É um então, ruivinho. Assim, então você tem que ficar dando pause, porque aí, em um dos momentos, aparece a deusa Bastet, né? Que é a deusa lá de Wakanda, né? Que é a deusa Bastet, né? Então, assim, essa cena merece muitos pauses. Entendeu? E é muito bom, muito bom. Dona Van, vai lá. Bom, eu só tenho a acrescentar que toda essa sequência aí na cidade aí de Omnium é uma coisa assim, são uma sequência de cenas pra você dar risada, né? São coisas, uma sequência de piadas, porque o objetivo era simples, né? Era chegar lá, conversar com os deuses, pedir ajuda pra que eles fossem lá atrás do Gor e tudo mais. E aí você tem uma sequência enorme e piadas uma atrás da outra para que eles conseguissem chegar nessa conversa, né? Conseguir falar com o Zeus. E aí o Zeus, ele aparece para mostrar mais uma vez, assim como aquele deus que ignorou o Gor lá no começo, Zeus, e aparentemente tá todo mundo ali de acordo, todo mundo ignorando o que tá acontecendo, né? Então, mais uma vez, os deuses se mostrando muito superiores às raças que os veneram e resolveram ignorar, em parte por medo. Claro, como o próprio Zeus acaba revelando, né? Mas assim, ó, eu tô com medo, só que é o seguinte, a gente tá seguro aqui. Então, já que não tem o que fazer e nós estamos seguros, vamos fazer orgia aqui, que parece que é o que eles fazem de melhor, né? Então, e aí é isso, essa sequência toda com o Russell Crowe, tá divertidíssima. Quando ele desce lá do onde ele tá ali, mão na cintura e levantando o saiote, parece uma princesa, ou parece até uma bailarina, o jeito que ele sai. Parece até que meio na ponta dos pés, é muito divertido. É muito bom, cara, é muito bom. Não, é maravilhoso. E o que vocês falaram, parece que o ator está realmente se divertindo. Então, assim, deve ter sido muita risada gravando essas cenas, tendo que fazer esses gestos todos, essas falas. Essa questão do sotaque, eu assisti também legendado. Então, você percebe o sotaque, fala, meu, que sotaque é esse? O que ele está falando? E fica tudo muito engraçado, né? Parece que combina tudo. Mas é isso, então tem muita coisa pra ver. Você vai ter que assistir em casa, dando pause a cada cena pra conseguir perceber os detalhes dos deuses que aparecem. E é isso, então Zeus, assim como o primeiro deus que é mostrado lá no começo, Zeus também ignora o problema. Eles acabam então se rebelando. Ah, então já que a gente não vai conseguir que Zeus nos ajude, empresta a arma. É óbvio que Zeus não vai emprestar, então começa toda essa briga pra conseguir pegar o raio. E aí o que me surpreendeu nisso seria a morte de Zeus, né? Digamos assim, até então. Porque é o que parece que aconteceu. Nas conversas mais pra frente, tem uma conversa do Thor com a Valkyria. Eles comentam isso sobre, matamos Zeus, pegamos a arma dele, pô, vai todo mundo ficar puto com a gente, vão vir atrás da gente, enfim, depois a gente resolve isso. Então, fiquei surpreso deles chegarem lá e chegar a esse ponto de, caramba, mas assim, é uma briga, eles mataram só Zeus, simplesmente Zeus, que era o dono da coisa toda ali, já foi eliminado pela própria arma. Então, na verdade, achei... mataram um monte de soldado genérico lá, grego, né? Também. É, pra variar. Cheio de sangue dourado. Cara, sabe o que eu fiquei vendo aquela cena? Eles disfarçavam que o sangue era dourado, mas era uma matança, dá pra você falar. É uma matança Fato. Desgastada, cara. Com certeza. Se aquele sangue todo fosse vermelho... disfarçava, né? Tudo com sangue colorido, purpurinado. Exatamente. Se aquele sangue todo fosse vermelho, a classificação do filme ia subir automaticamente pra 18 anos. Caramba. Tipo Deadpool. Tipo, exatamente, é isso que eu pensei. Exatamente. É que tecnicamente, né? Todos os deuses, quando morrem, vira essa purpurina, né? É, só lembrar lá da primeira cena. Quando morre, vira o pó. Mas se tá sangrando, é sangue dourado. Parece que ficou estabelecido isso aí agora com Taika, né? O filme tem muito um clima de videogame, né? Total. Essa cena em específico é aquela coisa, quando você tá no videogame, e até pra vamos dizer assim, é claro que hoje, com tal, até os corpos vão ficando já na tela e tal. Mas normalmente a ideia é essa, né? Você vai eliminando os inimigos, os corpos vão desaparecendo do campo de batalha. Sim, cara, é muito bom. Literalmente isso. Então tem um pouco desse ritmo, né, no filme, né? Eu só quero lembrar uma coisinha. Donovan, você perdeu você perdeu uma piada que você quase criou, cara. Tipo, só vou lembrar. Você falou do raio, né? Que esse tem que pegar uma arma. É tipo, o raio da arma. Eles tinham que pegar o raio da arma. É uma piada tão ruim que ele evitou isso, entendeu? O Donovan riu. Então, deu certo. Donovan riu. É o raio da arma. Continuando desse ponto aí, gente, a gente então tem os quatro, né, o quarteto fugindo. Vale ressaltar que tem uma vítima no meio do caminho, que é o Korg. O Korg teve um lance meio pedreira dos X-Men aí. Ele descobriu que o Korg, os clonianos, pelo menos no UCM, né, eles não morrem porque eles continuam vivos enquanto eles continuarem falando, pelo que eu entendi. Então a boquinha lá do Korg continua, a Valkyria resgatou ele, amarrou no cabelo assim, como se fosse um bigodinho pra ele. E eles chamaram os bodes, né, que surgem de novo gritando desesperadamente, resgatam eles. E eles, agora com uma arma que eles acreditam que é suficiente pra derrotar o Gor, né, que seria esse relâmpago, eles vão lá pra terra da Shadowland. Vale ressaltar, no meio do caminho tem um pouco de desenvolvimento de personagem, né. A gente tem a Valkyria meio que lamentando ainda pela questão da... tá sozinha, não tem encontrado ninguém, quer ainda ficar sozinha. O Korg até relembra a história de ter perdido a namorada dela, ter perdido todas as outras irmãs. Então fica bem claro pra quem tinha dúvidas aí de qual é a opção sexual lá da Valkyria, né? A princípio parece que é bissexual, então, mas a última dela foi ter uma namorada mesmo, então. Que seria, pelo que a gente lembra, né? É bem similar ao que é a Valkyria dos quadrinhos, né? Loira, assim, parecia ser a chefe das Valkyrias na época lá. E aí, do outro lado, o Korg conta, né, que, enfim, tá vivo e tal, e relembra como é que surgem os clonianos, né? Os clonianos nascem através do cruzamento do mesmo sexo, né? São dois clonianos, só existe macho, né? Eles têm que se reunir e fazer um filhote moldando lá na lava do vulcão. E aí, talvez a cena mais dramática e importante aí dessa cena é quando o Thor finalmente descobre que a Jane tá com câncer e, talvez por conta disso, Mjolnir que se aproximou dela, é pra salvar ela. Ele fica desesperado, né, porque quer que ela trate e cuide. A princípio ali, ele atende a ideia dela, né, de que se for viver até amanhã que viva lutando, isso é um pensamento viking. E aí eles vão lá pra tal da Terra das Sombras, que era pra ser uma armadilha e sabiam desde o começo, mas nem encontrar as crianças, eles encontraram, então as crianças nem estavam lá. Vale recontar que essa Terra das Sombras lá, era um negócio meio que uma piada até de Rick e Morty, né, que quando eles vão pousar, o planeta é tão pequeno que é o redondinho assim, que ele, o bode bate assim, como se fosse, você acha que tá meio distante, mas não tá, sabe? Então o bode bate assim na superfície, meio curvilínea ainda, dá aquele berro característico, pousa, e a princípio eles vão ir lá investigar. É quando eles descobrem que o que Gor tava atrás era justamente o Rompe Tormentas, que era capaz de convocar a Bifrost, e aí sim ativar o que seria a chave pra abrir a porta pra onde reside Eternidade, né, que seria no centro do universo. Então essa cena aí, quando eles estão nesse Shadowland, é completamente snideana, né, só preto e branco. Você só vê cores assim quando o relâmpago tá aproximado, ou quando o Mjolnir se ativa o trovão, ou quando o Rompe Tormentas ativa o trovão e por aí vai. A Jane tenta jogar o Rompe Tormentas pra longe, e eles, mesmo com o relâmpago ali, eles não são páreos pra lidar com Gor, que começa a mexer com os brios dele, né, com os traumas de cada um, ameaçar cada um. E ele, de algum jeito, quer forçar o Thor a chamar o Rompe Tormentas, porque é o único interesse dele ali. Então, é uma cena visualmente muito atraente. E o Taika usou a mesma tecnologia que ele usou quando ele fez o flashback das Valkyrias lá no Thor Ragnarok, em que ele usa um outro tipo de coloração assim. Só que dessa vez foi muito mais preto e branco, né? E a cena termina com uma tragédia, né? Igual você falou, né? Eles... durante toda essa trajetória, eles estão relembrando o Thor, né, Valkyria, Jane, então a gente vê um pouco dessa parte da... E eles chegam até a entrada da Terra das Sombras, né, na Shadowlands, e interessante que o Thor explica um pouco antes, né, sobre esse local, e fala que é um local onde não tem, literalmente não tem luz, né, vamos dizer assim, se você colocar cor luz, né, isso é um pouco sobre estudo das cores. Então o filme fica todo em tons de cinza, e o interessante é que quando eles chegam na Terra e eles entram num local lá para poder verificar onde se as crianças estavam lá, porque eles chegam... Se você lembrar um pouco para trás, quando a gente está comentando que Goa aparece para as crianças, fazendo um pouco de terror, né? Que ele chega até a tirar uma cabeça de uma das monstruosidades e aterroriza as crianças, né? E joga até a cabecinha para as crianças, cara, completamente doente. E as crianças estão dentro de uma jaula. E eles chegam no planeta, a jaula está vazia, né? Então as crianças já não estavam lá. Então eles encontram uma cabana, eles entram, vasculham tudo. E é nesse momento que a Jane Foster, ela encontra um manuscrito lá que meio que mostra qual era o plano de Gore, né? Que na verdade, para poder chegar no que era aquele que ele criou como objetivo, chegar no coração da eternidade, né? E que para chegar nisso ele precisava do Rompe Tormentas, que era o quê? Era praticamente a chave para o portal da Bifrost, né? Então todo o plano do Gore era realmente adquirir o Rompe Tormentas para poder abrir o coração da eternidade. Quando a Jane percebe isso, ela corre e grita pro Thor, fala assim, ó, gente, é uma armadilha, ela pega o Rompe Tormentas e joga. E aí se revela o Thor, envolto daquela cena que vocês viram no trailer, né, que tá cheio de coisas das sombras e tal, que na verdade que a gente, todo mundo achava que seria algo tipo planeta dos simbiontes, alguma coisa, não, é monstros das sombras mesmo. E ele se revela e prende todo mundo e começa a meio que expor a... Não é medo, mas é tipo, é como se fosse cada um, como se tivesse algum motivo pra... Revela os traumas de cada um. Isso, revela os traumas de cada um, exatamente. Então, e nesse ponto, eu queria dar destaque a questão da Jane, né? Que ele vê que a Jane tá, não é uma divindade ali, ela só tá usando os poderes. Ele vê que ela tá doente. E o Thor, ele já vê que é uma coisa especial, porque ele vê que perdeu tudo. O Thor praticamente perdeu tudo. Ele perdeu o planeta, ele perdeu família, ele perdeu amigos, ele... tudo, né? Só sobrou a única pessoa que praticamente sobreviveu à carnificina contra os amigos dele de Asgard foi a Sif, né? Que perdeu um braço, detalhe, que isso faz referência aos quadrinhos também. Lá, né? Oi? E que não tava na hora. Exato, e não tava na hora, né? Não tava lá na hora do massacre, né? E ele tinha a única coisa que ele achava que ele também tinha perdido, que ele tava reconquistando, na verdade, né? Ele tava reatando os laços. Tanto é que quando eles chegam ali na próxima tenda da onde tava o Gore, né? Que ele projetou a armadilha, teve uma cena meio fofinha, né? Que é os dois meio que se segurando assim, pelos dedinhos da mão, sabe? Tipo, e foi uma cena meio fofinha. Então, meio que mostra que os dois estavam reatando os laços ali. Então, isso acabou virando também uma preocupação por Thor, né? Que é o único laço que ele tinha de algo que ele tinha de recordação amorosa, né? Do passado dele. E que ele acabou de saber que ia perder também, né? Exatamente. E depois ele ficou sabendo, durante essa trajetória, né? Indo pra Shadowland, que ele tava pra perder. Porque a Jane meio que fala pra ele, né? Que ela tava com câncer e tal. E isso é uma coisa que eu queria ressaltar aqui rapidão, antes de finalizar. Essa questão da Jane no filme, né? Porque quem lê os quadrinhos do Jason Aaron, o Jason realmente enfatizava esse problema da Jane. Meio que um calvário pra Jane, né? E sempre ressaltando que quanto mais ela usasse o martelo, mais o tratamento que ela tinha contra o câncer desaparecia. Então meio que rebutava e o câncer evoluía. Então isso ela ia morrendo. No filme, esse pra mim ficou sendo uma parte meio ruim, porque isso não era muito enfatizado, meio que foi reduzido, né? Mas também por questão de tempo de filme. Mas, como eu falei lá pra trás, né? Tem esse gancho que eles podem trabalhar, né? Porque não dava pra trabalhar isso, Marcos Pedro, mas tem algum momento que cita isso na forma do próprio Gore, que o Gore faz um paralelo entre a Jane e ele. Ele fala, nossas armas estão nos matando. Sim. Porque, de certa forma, o Gore não estava com câncer, mas ele estava sendo corrompido. Exatamente. Então, assim, como falou, o filme foi todo picotado, repito mais uma vez. Sim. Foi reduzido para ser em 2 horas, porque, assim, não era originalmente o plano do Taika Waititi, cada vez fica claro isso. E aí, essa fala é o único momento, essa fala é mais pra frente com a doutora lá, quando a Jane cai de vez. Mas é os únicos momentos que a gente tem para saber que as armas consomem as energias dele. Isso. O Mjolnir, no caso, quanto a Necroespada. Isso. Então, nesse ponto, foi até interessante ter o Gore como vilão dela, porque tem armas que poderosíssimas que acabam consumindo eles e matando eles aos poucos, né? Exatamente, são dois, vamos dizer, são duas visões para o mesmo trauma, né? Enquanto você tem uma que está lutando para poder fazer o melhor possível ao bem para todos, mesmo sabendo que vai morrer, o outro está sendo consumido pela vingança, né? Porque perdeu tudo também, assim como o Thor, né? Então, por isso, tem os dois Thors como vilão para ele. Porque você tem o Thor Odinson, que perdeu tudo e mesmo assim não deixou de lutar pela esperança, de ser bom, de procurar ser bom e tal. Você tem o Gore, que perdeu tudo e quer vingança. Ele não quer fazer o bem, ele quer vingança contra todos e contra os deuses, né? E lá pra no começo do filme, essa coisa da contaminação da arma, você vê que quando ele encontra o deus dele, ele se corta com a necroespada, né? Então parte da infecção, do poder da necroespada já entra dentro dele pelo corte, né? E ele meio que o corte vai e depois aparece. Então isso também reforça através desse diálogo que também, além dessa infecção que ele sofre no começo do filme, ele realmente, ao usar a necroespada também, ele se infecta mais, né? Ele fica mais sombrio, ele fica mais... é consumido pela vingança, né? É diferente da Jane Foster, que ela está sendo consumida pela doença, mas ainda assim ela procura batalhar e procura fazer o bem. Então, apesar disso, ainda é menor do que... porque a gente refletindo aqui, fica parecendo realmente que valorizou, mas nem tanto se você ler o quadrinho, né? Porque o quadrinho são vários arcos, é um encadernado gigante, e isso é tempo, né? Isso, tem essa questão de tempo de tela, né? Então, no quadrinho, ele é muito enfatizado, tipo... Quando você chega no final do quadrinho, que é a morte da Jane, no quadrinho, realmente tem impacto, sabe? Tipo, pelo físico dela, pela aparência dela, pela maneira como ela sofre. No filme isso não é tanto, porque tem coisas aí entra um pouco de edição, eles não disfarçaram. Então, por exemplo, quando a Jane tá tomando lá o coquetel de medicamentos nela, né, pra quem sofre de câncer, você vê que os braços dela tão grandes pra caralho, sabe? Então, tipo assim, mano, já era pra tá meio magra, né? E o problema que tá tendo aí de efeitos especiais aí, que não tão essas coisas... Pois é, todas, cara, né? E é ridículo isso, porque o pessoal fica falando que, é montagem. Não, não é montagem, gente, não é montagem. Montagem seria se fosse ao contrário, é tipo pra disfarçar os braços. Exatamente. Disfarçar os brações, gente, ela tá muito grande no filme, sabe? Tipo, e até mais pra frente, vocês vão ver também, eles não disfarçaram, ela tá muito grande. Então, o que eu achei interessante quando eles chegam nessa terra das sombras aí, e que o barco deles bate, né? Os bodes gritam e faz aquela aterrissagem engraçada, é que, enfim, eles começam a andar por ali e pra mim ficou parecendo aquele planetinha do Pequeno Príncipe, sabe? Que é onde ele mora lá sozinho. Quentes e doce? É. Eu também me associei com isso. Eu entendi isso também, cara. Eles começaram a andar, eu falei, caramba, cadê a Rosa? Daqui a pouco aparece o vulcão. É o planetinha lá do Pequeno Príncipe. Mas, assim, é isso que vocês falaram. Então, eles encontram o Gore, descobrem o plano. O que eu peguei dessa parte é o seguinte, minha sensação, né? Foi de que o Gore começou esse plano todo de vingança e vingança contra os deuses e eu vou matar um por um. Aí minha sensação é, ele ficou um tempo nisso, indo de um lugar no outro, matando os deuses, mas como se ao mesmo tempo ele estivesse fazendo uma pesquisa de como é que eu faço pra matar isso tudo. Tanto que ele acabou fazendo aquelas inscrições que eles encontram e aí eles sacam o plano. Então a minha sensação foi essa, ele por um tempo ele ficou de um ponto no outro, né, caçando os deuses um por um, e em algum momento ele falou, ele pensou, né, preciso dar um jeito, porque um por um eu vou conseguir, mas... ou talvez não vá conseguir, porque a espada tá me consumindo, eu vou morrer antes de concluir. Então a minha sensação foi essa, então eu preciso acelerar esse plano. Aí ele começa de alguma forma, faz aí alguma pesquisa, descobre que com o Rompe Tormentas ele vai abrir lá a chave pra eternidade. E enfim, foi rabiscando isso lá naquelas inscrições. Então é isso, por algum tempo ele ficou nisso e bolou o plano. O pessoal chega lá, descobre o que é, aí tem essa luta que ficou... esse negócio de sombra, de luz, de ausência de cor, e aí, em alguns momentos tinha um pouquinho de cor e tudo mais, e eles acabam perdendo a luta, eles perdem, eles não conseguem, a Valkyria fica gravemente ferida, e eles ainda perdem o Rompe Tormenta, né? Eles tentam fugir, e ao fugir, o Gore segura ali o Rompe Tormentas e puxa, e acaba ficando com ele, então... Um erro, né, de chamar o Bifrost sempre achando que podia escapar, né? É o erro que se repete com o Ragnarok, né? Ragnarok também, eles tentaram fugir pela Bifrost, só que eles esquecem que pode a pessoa entrar ainda e fazer um estrago, feito a Hela fez do passado, né, no último filme, e dessa vez foi o Gore que botou a mãozinha, juntou vários tentáculos e, peraí, deixa isso aqui que eu preciso mesmo, né. Verdade, eu não tinha nem pensado nisso, mas eles conjuram a Bifrost como se fosse uma coisa impenetrável, né, invulnerável. Não, eu tô aqui protegido, a Bifrost me transporta e eu tô seguro. Mas realmente, mais uma vez, eles erraram nisso. Então, eles acabam chamando a Bifrost pra voltar, eles conseguem escapar, voltam lá pra Nova Asgard, mas perdem a arma, que era justamente aquilo que tinha que evitar. Mas enfim, eles só perceberam isso ali nos últimos instantes e no meio da batalha acabaram ficando sem a arma. Na verdade, em todo momento eles sabiam que estavam caindo numa armadilha, então eles pagaram pra ver, só que eles pagaram pra ver achando que iam levar pelo menos as crianças, mas nem isso, né? Vocês comentaram, né, o encontro e tal, dá uma cara mesmo de filme antigo, inclusive essa batida no coisa e tal, é bem interessante. Aqui tem um paralelo com o Gore dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos tem aquela questão, se eu não me engano, que a Necroespada vai ficando mais poderoso com a cada deus que ele vai matando, né? Tem, acho que se eu não me engano, alguma parte falando isso no arco lá do Jason Aaron. Mas ao mesmo tempo, ele também começa a elaborar um plano para fazer uma aniquilação geral, né? Isso seria feito por meio da chamada bomba divina, né? A bomba dos deuses, né? Do jeito que ele pega aquele planetinha e finca a arma dele no começo, eu achei que ele tava montando a bomba divina. Mas aí você perguntou. É. Não, então, aí eu também achei que era alguma. Mas no final das coisas é só pra trazer as criaturas ali, né? Pois é. Né? Mas nos quadrinhos, a solução que o Gore acha para, vamos dizer assim, aniquilar todos os panteões, todos os deuses e tal, é a chamada bomba divina e tal. Tem um deus que é o deus das bombas, né? O que depois vira, acho que, o deus de tudo, porque só sobrou ele, né? O Shadrach, né? Que depois aparece também no arco da poderosa Thor, né? Sim, sim. E essa seria a solução. Aqui a solução passa por outro personagem, né? Que é o Eternidade, né? Que é uma das entidades cósmicas centrais aí do universo, nessa parte cósmica, né? Principalmente, né? E já fazia um tempo, né? Que já apareceu algumas pistas que esse personagem ia aparecer cedo ou tarde aí em algum filme, principalmente relacionado à parte cósmica da Marvel, né? E aqui, então, a solução passa pelo Eternidade, né? Pra ser pro grande plano. E aqui até meio que ele vira como é que fala? Um concededor de desejos, né? Um negócio meio... É um pouco diferente do que é o personagem nos ele só concederia, né, o desejo ao primeiro que entrasse em contato com ele lá. Seria como se fosse um prêmio, né? Isso. E agora, o curioso é que existe uma fala da Jane Foster que relaciona ele a um poço dos desejos. E o local visual onde ele tá, que ele parece um mar resplandecente, né? Lembra também um poço, né? Um mar, alguma coisa assim. Mas a gente fala isso daqui a pouco. Então, basicamente, seria esse paralelo. Enquanto o Gore dos quadrinhos, e pelo que eu entendi, acho que o Gore ficava mais forte conforme o número de deuses que ele ia matando com a Necroespada, né? Aqui parece que a gente tem uma situação diferente, né? Ele ia matar deuses, mas o Kevin Feige não deixou. É. Cortou o Tyrion, cortou a Cersei, cortou o Jeff Goldblum, cortou um monte de morte aí. É, só ficou no ar, né? Ficou no ar que ele promoveu um grande massacre aí enquanto o Thor tava com os Guardiões da Galáxia, né? Inclusive, já começa o filme falando que, ó, morreu a divindade que cuidava da gente, você pode resolver lá, Thor, por favor? O que é parecido com o começo do arco do Jason Aaron também, né? Uhum. Que é mesmo nessa linha, né? Thor ouve lá as preces, as rezas lá de um determinado planeta e chega lá pra resolver a situação que encontra, aquela cena que tá no filme, né? Dos deuses pendurados lá por caniços, né? Então, basicamente, os pendurados aparecem em uma das quadrinhos lá dos Guardiões da Galáxia. Eles captam a cena assim. Isso, então a cena aparece. Mas nos quadrinhos vamos dizer assim, o primeiro encontro do Thor com o Gore, né? Se eu não me engano. Bom, então, pessoal, como o Donovan até falou aí, né? Foi um plano muito malfadado com a desgraça. Eles voltam pela Bifrost sem a Rompe-Tormentas, caem lá na Terra, Jane aparece destransformada, pior do que tava antes. Claro que a gente sabe que passou-se um tempo lá, a gente só tava vendo ela como poderosa Thor, só teve um momentinho rapidinho que ela apareceu como Jane Foster mais enfraquecida ali, que ela bateu numa pia e destruiu. A gente sabe que a Valkyrie que guardava o segredo dela. Só que a Valkyrie tá totalmente arrebentada, foi levada pelos curandeiros de Nova Asgard e também foi levada também a Jane. É quando o Thor descobre que ela tá muito pior, entende agora essa relação meia doentia que tem o Mjolnir salvar ela ao mesmo tempo que não vai curar ela, então a cada vez que o momento que ela fica como poderosa Thor, ela tá enfraquecendo a versão Jane com câncer consumindo ela, e aí ele até muda de opinião, né? A princípio tinha concordado com ela de lutar feito um Asgardiano até o amanhã, né? Se não houvesse amanhã, só que agora o Thor fala, mas agora eu tenho certeza que não vai ter um amanhã pra você se você não lutar, então fique. Então o Thor a princípio vai resolver as coisas sozinho, né? A Valkyrie também não tem condições de lutar, ela mesmo fala que ela precisa estar também aqui na Terra cuidando do resto do povo, né, se tudo der errado, enfim. E o Thor pega aquele Thunderbolt, né, o relâmpago, pra ir lutar sozinho. Aí aqui tem uma sequência de cenas que aí eu vou falar rapidamente, deixar mais pra vocês comentarem, né. Primeiro que me torce um pouco a cara, assim, sabe, é saber que de repente tem aquele roteirismo do repente um relâmpago é capaz de teletransportar pra qualquer canto do universo, né. Eu também... Ou seja, tem um pouco de Bifrost ali no Relâmpago de Zeus. Mas enfim, vamos acreditar que tenha. Chega lá, então a gente tem um salvamento das crianças. No melhor estilo, Thor tem no seu momento de Odin, né? De passar o poder de Thor, né? A força Thor para os outros. Então é uma coisa que o Odin meio que passa, né? E nos quadrinhos a gente sabe que ele passa a força Odin para os outros. Teve a força Thor sendo passada para as crianças, para elas terem seu momento de herói na batalha, né? Elas se protegerem. Então elas estão lá no centro do universo, é concedido temporariamente, vale ressaltar esse poder. Eu sempre sou meio relutante quando tem essas cenas, sabe? Em filme Marvel, que a população, os comuns, vão ajudar o principal herói a vencer. Só que, na primeira vez que eu vi o filme, achei meio ruim isso aí, mas eu vi a segunda vez dublado com a sala cheia de criança, eu vi que o efeito é completamente inverso ao que eu sinto, então as crianças adoram isso. Então tudo bem, a gente tem que entender que os filmes Marvel já tem há mais de 10 anos, eles têm que conquistar as novas gerações mesmo, os filmes são feitos primordialmente para jovens, assim, então se tem um efeito que se espera neles, que faça. Então teve esse efeito, né, das crianças estarem totalmente turbinadas e lutarem pelas suas próprias vidas. Não foi tão ruim, assim, achei até legal em certos momentos, assim, tem umas partes engraçadas. E o Thor, quando vai lutar contra o Gorr, a gente percebe ali que ele sozinho não ia dar conta, mesmo com o relâmpago. E tem uma cena a lá de Jason Aaron, mais uma vez, que é o Mjolnir falando assim, olha, você tem que lutar. Né? Aquela cena foi completamente a morte da Thor, né, dos quadrinhos. É o Mjolnir provocando a Jane, ó. Você tem que estar lá. Você é o seu momento, só você pode fazer isso. Então a Jane entra em batalha. O jeito que ela chega também lá no centro do universo é também puro roteirismo, né? Piadas à parte, mas assim, ela vai chegar com um cavalo lá, o Pegasus da Valkyria, sabe-se lá como, né? Eu até zoei no chat com os meninos e falei assim, pô, o cavalo também sai peidando Bifrost pra chegar até lá, que porra foi essa? Mas enfim, precisa chegar na hora, chegou tudo rápido, chegou, tá lá. E aí a gente tem as cenas de batalhas assim, fenomenais. E aí tem não só um choque entre a poderosa Thor e o Gorr, que são paralelos em vários sentidos ali, como as próprias armas têm seus paralelos. Então, pra destruir a Necroespada, o Mjolnir, que já é uma arma destruída, ele usa aquele efeito de se dividir em vários pedaços de metal, roubar, digamos assim, os pedaços da Necroespada e se prender ele até o ponto em que a Thor vai bater com tudo, né? Aquilo no chão e causar o maior estrago possível para derrotar a arma. Mas mesmo assim, a gente vê que o Gorr não cai, né? Quer dizer, ele tá morrendo, mas ele é tão determinado que ele quer atravessar o portal que ele finalmente consegue abrir e fazer o seu desejo. É uma cena assim que é muito bonita e impactante, como eu te falei, tem esses roteirismos que me faz torcer a cara, mas só não supera a cena que vem a seguir, que depois a gente fala. Mas é uma cena de final de combate que, se o filme tava mediano, o filme sobe uma nova nota aí. Olha, eu, diferente de você, eu adoro essas cenas, eu adorei essa cena das crianças. Eu fiquei, acho que era a pessoa mais feliz da sala. A sala minha tava vazia, acho que eu era a pessoa mais feliz vendo aquela cena. A segunda vez que eu assisti, tinha muita gente feliz. Aí eu fiquei feliz também, sabe? Eu não achei tão ruim da segunda vez. Então, mas eu particularmente gostei bastante. E também, assim, né, mais uma vez, casaram, né, com mais uma música do Guns N' Roses, né, no caso. Ah, é? No caso, o final era November Rain, era o final de November Rain, né? Começa aquele solo, o Axl, né, com um solo de piano, e aí depois entra o solo do Slash, né? Sim. E essa parte era uma parte muito triste da música, né, November Rain, mas, enfim. Ficou bem legal dentro da proposta ali da cena de ação e tal. E aí você tem, né, as crianças com as suas armas, né? É aquela coisa, assim, de criança mesmo, né? Até o Marcos comentou, né? Ah, uma possível referência à Turma da Mônica ali, por causa de um dos brinquedos, né? Das crianças, né? Eu achei muito boa a cena, eu achei bem legal, assim. E no final eu gosto desse tipo de, vamos dizer assim, desse momento, assim, que, como você falou, os comuns, os figurantes acabam tendo essa participação no meio da batalha. A gente tem uma boa, mais uma, assim, uma excelente batalha, toda exagerada, aquilo lá que a gente espera de um filme do Taika Waititi, nessa batalha entre Thor e Gore, e depois com a chegada da Jane, né? Tem esses roteirismos, é claro, o relâmpago que vai pra todo lugar e aí o cavalo, né, aparecendo do nada, mas enfim, né, faz parte do coisa. Depois daquela cena lá do Cavaleiro da Lua, vale tudo, né? E tem callbacks também, né, aquela parte que o Gore desafia ela, né, chamando ela de Lady Thor, e que ela fica meio putinha e ela fica, não, me chame de Poderosa Thor ou de Doutora Jane Foster. E aí ela joga uma frase de efeito dela, né, que é o Eat My Hammer, né, uma coisa assim. E aqui no dublado virou engula esse martelo. E também tem toda aquela carga dramática, né? Que quando ela, vamos dizer assim, o Mjolnir se despedaça, né? Porque ele ganhou esse poder agora de se despedaçar e voltar, né? É, volta com um pedaço da necroespada, né? E ela acaba quebrando, né? Pra poder destruir a arma do Gore, né? E aí você tem um outro paralelo com os quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos a Jane Foster também faz isso. Só que de uma forma mais exagerada, tem toda aquela coisa de Jason Aaron, é um negócio mais, sabe? Aqui é mais simples, né? Ela vai lá e quebra o martelo, né? Que já, vamos dizer assim, tava rachado. Mas, cara, a cena de combate, ela é muito boa. É um baita de um combate, mas acaba. E também tem outra parte engraçada do combate, é o Thor lá falando com o Hope Tormenta, sai dessa, por favor, para, e larga meu martelo, tal. O que prova que, na verdade, o Odin até pôs uma boa trava no martelo, né? Pra evitar... O Mjolnir, ninguém pode pegar o Mjolnir, isso, né? Digno não pega. Agora o Hope Tormentas não tem isso, né? O Hope Tormentas não tinha essa trava, né? Então o Thor precisava ter colocado, né? É. E aí eu fui pensando, né? Se o Hope Tormentas, assim, aqui as armas acabaram ganhando um grau de consciência, né, como aconteceu nos quadrinhos, né, e aqui o Rompe Tormentas, meio, não sei se ele já sabia que, por isso que ele talvez evitava ajudar o Thor, né, talvez ele já sabia um pouco aí da onde tava se enfiando, né. Nessa questão da batalha, igual vocês falaram, eu foquei muito na menina que tava com a pelúcia de coelhinho, porque não era só a pelúcia, ela tava de roupa vermelha, por isso que eu citei Mônica também, sabe? Tipo assim, gente, será que esse povo, será que é isso mesmo a referência? Porque, tipo, você tem... tudo bem, a menina era de cor, era negra, né? Ela tem cabelos lá, os cacheados, mas eu voltei aqui no YouTube pra poder ver mesmo a cor da blusinha dela. A cor da blusa dela é vermelha e ela tá usando um coelho de pelúcia que tem tons azuis, sabe? Então, tipo assim, não é, mas, cara, ficou muito, muito, muito, muito parecido, sabe? Então, tipo assim, pra quem é aqui do Brasil, se alguém bater o olho, vai falar assim, gente, será que esse povo conhece Mônica? Porque, cara, não tem como não fazer esse paralelo, sabe? A menina tá com as cores da Mônica, sabe? Ela tá com o coelho, ela tá com a blusa vermelha, sabe? Ficou essa referência, sabe, na minha cabeça, assim. Então, isso ficou muito legal. A cena da Batalha das Meninas ficou muito legal, mas tem destaque, né, pro filho do Heidal, que é o Axel, que ele faz, faz umas cenas de batalha muito legais. Tem uma hora que ele faz até uma coisa que faz referência à entrada do Thor no filme, que é em Vingadores Ultimato, que é a aparição do Thor. E quando ele aparece, ele vai dar o ataque contra os monstros, ele bate o martelo no chão e faz aquele raio expansivo que afasta o pessoal. Com as crianças meia... Alguns mais adolescentes, mas outros nem tanto, né? Muito ninja, né? E também tinha outras raças, né? Ou aquele menino lobo lá, o Lycan, também atacava com as garras, uns negócios assim. Sim, sim. Mas eu acredito que seja mais porque... Mas eu acho que aí é decorrência da magia, né? Sim. É, mas eu acho que... vocês agora receberam o poder do Thor e as habilidades também, vai. Ou não. Então, umas galera meio ninja lá. É, mas pelo fato de serem filhos de guerreiros também, né, se levar em consideração, então assim, eles meio que, sei lá, eles podem, por serem crianças e brincarem de serem guerreiros assim, então meio que inspira, porque criança, filho de guerreiro, tem essas coisas, né, tipo, e como eles estavam hiperpoderosos, falam assim, não, vai voltar igual meu pai, então cada um meio que se inspira, né. O filho do Heimdall, que é o Axel, né? Cara, ele teve um destaque, né? Ele teve uns ataques, umas coisas de ataque lá, ficou muito legal. Então, tipo, meio que mesmo que a cena foi feita com crianças, mas ficou uma cena legal. E a briga dos dois Thors com o Gorr, cara, é cena muito, muito bacana. E, de novo, né? Christian Bale meio que pode ter tido um déjà vu, né? Que, de novo, ele luta contra eles com espada. Detalhe, praticamente todos os filmes de ação do Christian Bale, ele usa uma espada, entendeu? Mesmo em Batman, quando ele tá fazendo treinamento, ele usa espada. É, em um filme anterior, que ele tá meio Matrix, ele usa uma espada. É, e agora aqui, de novo, como o Gore, ele usa uma espadona, então ele tem uma intimidade em manusear espadas. E, tipo, a cena é muito legal. E quando a Jane consegue quebrar o martelo quebrar a espada do Gore com o martelo, que ela joga o martelo... que ela dá aquela frase de efeito dela. Eu achei muito legal, porque é uma habilidade que ela também tem nos quadrinhos, né? Que ela manipula o martelo de um jeito diferente, né? Mas se você perceber nos filmes anteriores do Thor, o Thor tem um manuseio um pouco diferente dos quadrinhos, que ele consegue fazer, por exemplo, o martelo fazer certas voltas, né? Um pouco parecido. Então, para destacar mais ainda, o Taika colocou essa coisa do tipo, o martelo se solta em fragmentos e os fragmentos giram, fazem coisas... muito mais loucas que ia nos quadrinhos, que isso no quadrinho ficaria muito mais foda também se tivesse. E aí os fragmentos pegam essa espada, os fragmentos da espada da Necroespada, e a Jane meio que destrói o martelo junto com os fragmentos da Necroespada, né? Que é mais ou menos o que acontece nos quadrinhos, só que nos quadrinhos é bem diferente, ela também destrói o martelo nessa última ação dela, né? Aí, de novo, entra naquela questão, eu achei um pouco menos impactante do que nos quadrinhos, achei, mas ela não deixa de ter o seu valor no filme, entendeu? Mas ela realmente ficou um pouco mais abaixo do que quem já leu os quadrinhos do Jason Aaron, que realmente foi assim, de cortar o coração dos quadrinhos. E aqui também a gente vê um drama que tem o seu valor. Eu falei lá no último podcast, eu falei que se tivesse essa cena, ia ser pra chorar, né? Com certeza. Se bem que nos quadrinhos ela é muito mais pesadinha, vamos dizer muito, assim. Muito, muito. Né? É outro tipo de, digamos assim, de sentimento, né? É, Dona Van? Nada muito a acrescentar, só dizer que realmente gostei dessa cena com as crianças, né? Então ele passa aí o poder temporariamente a elas. E o engraçado é ele pedindo. Ele faz um discurso diferente de motivação. As crianças, elas se sentem aparentemente motivadas, ainda meio com um pouco de medo. E aí quando ele pede pra cada uma pegar um objeto, peguem suas armas e tal, a gente não tem nada, pega qualquer coisa. Fiquei imaginando que era só mais algum artifício que ele fosse usar pra fazer com que elas não tivessem medo. Tipo, ó, peguem suas armas, mas fica aqui no cantinho, qualquer coisa vocês usam. Mas não, né? Aí ele coloca ali o poder, né, distribui um pouquinho do poder do Thor pra elas todas. E aí é isso que vocês falaram, né? Uma sequência de luta com as crianças, cada uma usando a sua arma de uma forma diferente. E eu gostei bastante. Essas partes assim, de explicações que o roteiro dá, ou melhor, deixa de dar, simplesmente acontecem, né? Esses roteirismos, a hora não me incomoda. Depois, quando você para a pensar um pouco, você fala, poxa, de onde é que veio? E esse cavalo? Mas na hora não chega a me incomodar, simplesmente eu deixo levar pela história e vamos aproveitando a cena. E é isso. Na hora do frenesi do filme, porque você já tá perto do final, você, vamos dizer assim, você tá na empolgação, né? É um filme empolgante, né? É, você já entrou, você aceitou. Você deixa pra lá, meu. Isso. Por que ele apareceu lá, né? Foda-se. É. Exatamente. O grande final é que a gente, assim, apesar de ter derrotado, né, e destruído a arma, Gore ainda continua determinado, é um vilão hiper determinado. Realmente, quando falam que ele é um dos principais vilões que marcaria a Marvel Studios, mas que você não goste do estilo de Taika Waititi, você tem que ver esse filme e concordar que a atuação é belíssima e é um vilão, assim, muito bem construído, como todos os principais que é elogiáveis aí. A lá Thanos, a lá Killmonger, né? É um vilão que chega ao seu objetivo final e ele só não faz o pior porque ele é convencido por Thor e pela poderosa Thor, que estão naquele momento lá em que ele até dá as costas pro vilão, que ele sabe que a Jane vai morrer, e ele só faz apenas um apelo. Você, em vez de fazer isso, porque você não opta por honrar sua filha de outro jeito, que ele tava honrando a filha pela vingança, mas honrar pelo amor. E aí ele, o Gore fica tentado, ele olha pra trás, vê que não, que o Thor não vai fazer mais nada, o Thor só tá ali abraçando a Jane e querendo passar os últimos momentos com ela, e ele reflete e ele temeroso, né, tipo assim, mas quem vai ficar com ela? E a Jane fala, não, ela não vai ficar sozinha. Ele decide, então, seguir o conselho e trazer a filha de volta. Aí você vai ter vários, digamos assim, interpretações de quem poderia ser essa filha nos quadrinhos. Ou então você pode admitir que é uma personagem inteiramente nova que o Taika Waititi trouxe. Mas a princípio ela é uma filha do Gore recriada, entre aspas, pela Eternidade. E a primeira coisa que se associa a ela, pela silhueta que ela tem lá, a ela ser uma personagem que aparece brevemente nas histórias de quadrinhos, chamada Singularidade. Que o poder dela, digamos assim, é que ela, na verdade, não é nem o poder dela, é a natureza dela, é que ela é uma pequena eternidade mesmo, porque ela é uma pocket universe. Ela é um universo de bolso que cria vida. Então, se você achar que a Eternidade é o maior de todos, assim, né? Todo o universo, faz sentido aquela filha de Gore ressuscitada ser um mini-universo, pela silhueta que mostra ali, né? Então, assim, é uma interpretação. Mas mais pra frente a gente vê que ela vai adotar o nome de Amor, que também é uma outra deidade da Marvel. Então você vai ter uma interpretação de um lado, vai ter uma interpretação do outro. Cabe até definir o que é que ela vai ser no futuro, você achar qual é a melhor. Então, Gore morre, a Jane morre, né? Tem um momento ali meio que Lost in Translation, né? Que ela sussurra qual é a frase de efeito que ela finalmente escolheu, né? Que faz Thor chorar, mas ela pede pra Thor abrir o coração dele, né? É um belo fechamento pra personagem, por mais que eu tenho que admitir, eu por mais que eu não tenha um pé atrás com a Natalie Portman, muitas vezes, é uma ótima atriz e o fim da personagem é um fim que merecia. Como eu falei mais de uma vez nesse podcast, que tava solto aquele final da personagem, aí constrói ela do jeito que merece a personagem dos quadrinhos, sabe? Dá um final emotivo, doloroso, mas que faz com que o personagem no final, né, o Thor, que voltando ao que o conselho que o Peter Quill deu pra ele, né, ele abriu de novo o coração dele pra ter a perda, e pra ter aquele sentimento de ruim, né? Você tem aquele sentimento ruim, mas você amou, né? Você teve aquela pessoa por aquele momento de novo, né? Então, ele agora, digamos assim, deixa de ser, digamos assim, aquele deus do trovão perdido e assume a postura, mediante ao que ele ofertou ao Gore, né, de ser o tio Thor, né? Ele vai cuidar da Amor, né? Que eles viram a dupla no final do filme. O título do filme acaba virando o que a dupla do final é, né? É a menina que surge é o Amor, ela veio de um Amor, e ele é o Trovão, sempre foi marcado pelo Trovão. E aí a gente tem um final de vários outros personagens também ao redor disso, em que a gente vê a Valkyria voltando a cuidar de Asgard, só que treinando as crianças. A Sif, aparentemente, treinando o filho do Heimdall. Me deu a entender ali, né? E até a atriz provoca isso nas redes sociais. E poderia até ter uma, quem sabe, né? Uma minissérie da Sif ali. Junto com aquele menininho lá, o Astrid, não, né? O Axel, né? Sobrou até pro Gorg, né? O Korg ganhou um marido, né? Dwayne. Se teve alguma piada ou referência pra alguém, eu não sei pra quem foi. Mas pareceu ser uma provocação. E temos duas cenas pós-créditos que deixam em aberto possibilidades para um futuro filme, né? Temos a primeira, a gente descobre que Zeus não morreu nem nada e tá meio puto, né? Meio puto com a humanidade, que agora desvaloriza os deuses para valorizar esses tais de super-heróis. Então ele convoca o filho dele, Hércules, que convenhamos, né? Vai precisar de muita musculação aí, muito treino para bater em frente com o Thor de Chris Hemsworth. Principalmente porque o Hércules, eu acho que, apesar dos quadrinhos eles toparem pau a pau, eu não me lembro dele ter nenhum poder, nem arma super divina pra ser capaz de bater de frente com o Mjolnir. E aí tem uma cenazinha que é meio que uma maneira de deixar o público ainda um pouco alegre, talvez com a possibilidade de um retorno, mas improvável. E a gente vê a Jane Foster chegando na Valhalla. Vale ressaltar, a gente tem visto durante a Marvel Studios agora um monte de reinos do pós-vida, né? A gente viu um Cavaleiro da Lua, viu em Pantera Negra, a gente agora tá vendo Valhalla. Valhalla realmente existe. Diferente do que o Rapu foi falar, né, dizendo que não tinha recompensa, não tinha nada de vida eterna, pelo menos pra Jane Foster, que é uma humana, ela conquistou Valhalla. Não sei se vale pros outros mortais, mas é isso. Esse foi mais um filme em que o amor venceu no final, né? Parece simples, mas o sentimento ele é muito forte, né? Eles chegam até o final, o vilão ele tem ali a chance de concluir o seu objetivo, ir até o final. E aí a coisa se resolve, conversa, o sentimento, porque é isso, o sentimento ele é muito forte. O Gore não tá entendendo ali no final, e o Thor dá as costas, mas como assim, né? Pô, você vai dar as costas e tal? E é isso, eles resolvem ali no amor, conseguem convencer e mudar a cabeça dele. Mas eu achei que ficou legal, dá uma importância, né? Dá um peso pra isso tudo, pra esse arco todo que a gente acabou assistindo. Conclui aí o arco da Jane. E aí é legal, porque lá são os últimos momentos dela. E aí quando ela morre, ela vira aquele monte de purpurina e tal, assim como aconteceu com o Odin. E aí já nessa hora, antes até de ver a cena pós-crédito, quando ela faz isso, eu falei, poxa, acho que ela conseguiu ir pra Valhalla. Ela lutou como uma guerreira asgardiana, né? Ela estava empunhando a arma, então ela é digna. Enfim, morreu ali após o combate, né? Morreu em combate, então ela deve ter ido pra Valhalla. Já na hora disso já me veio. Eu não sei se o Odin foi, que o Odin não morreu segurando arma nenhuma, não. Mas, né? Não morreu segurando arma nenhuma, mas enfim. E também. Todos, ele pode quebrar todas as regras. É o Odin. Assim, ele não morreu em batalha, ele só morreu. Então, mas é Odin, né? As regras é ele, vai ser assim, acabou. Exatamente, aí ele faz o que ele quer. Então já na hora, quando ela morre e vira ali aquela purpurina dourada, fala, poxa, acho que ela foi pra Valhalla, e então a gente tem lá a segunda cena pós-crédito, a confirmação. Ela chegando em Valhalla, Heimdall tava lá esperando, que eu achei uma baita de uma sacanagem, falei, pô, o Heimdall, enquanto tava vivo, era o porteiro de Asgard, agora ele é o porteiro de Valhalla, só dão essa função pra ele fazer, né? Pô, que sacanagem. Mas... Eu não tinha associado aí. Eu peguei essa parte também, cara. Eu fiquei muito sacanagem. Falei, poxa, sacanagem. O cara morreu e deram a mesma função pra ele. Falei, que sacanagem, mas é isso. Então, assim, e aí um outro ponto é, né, que seria o fim da Jane Foster, mas uma vez que agora ela está no pós-vida, e esse o pós-vida nesse mundo de HQ, ele é uma coisa sempre que dá pra ser revertida, né? Então, a pessoa morreu e foi pro limbo, morreu e foi pro inferno, morreu e foi pra Valhalla. Sempre tem um jeitinho de voltar, né? Desses reinos, digamos assim, né? Então, eu acho que fica até em aberto um pouco aí. Se houver necessidade, se tiver uma boa história pra se contar, sei lá, acabei trazendo a Jane de volta, tragam o Heimdall de volta, e a cena pós-crédito anterior, então mostrando Zeus, que não morreu, que eu acho que faz mais sentido, né? Afinal, pô, se Zeus, que é o deus de todos os outros ali, era o mais poderoso, se ele simplesmente tivesse morrido, seria até estranho, embora ele foi atacado com a própria arma, não acho que seria tão ruim justificar a morte dele, mas então ele mostra ali que ele tá ali, não morreu, já convoca Hércules ali pra tentar se vingar. Vamos ver o que vai sair daí, né? Eu acho só que ficou faltando ali em Valhalla aparecer o braço da Sif. O Thor encontra com ela. E ela fala, me deixa morrer que eu vou pra Valhalla. E fala, você não vai, porque você não morreu em batalha. Talvez o seu braço apareça lá, talvez o seu braço vá. Acho que podia ter aparecido o braço dela lá no final. Nossa, não, cara, isso ia ser muito bizarro. Mas ia ser engraçado, pô. Ia ser muito legal. O braço da Sif num canto ali. Não. Vai, Thor. Cara, esse final, o Marcos acho que comentou, né? Essa cena, ela toda lembra o final agora de Full Metal Alchemist. Acho que, se eu não me engano, não lembro se era a primeira série ou o Brotherhood, mas lembra, né? Acho que lembra até o mangá mesmo, porque tem essa coisa e tal. E inclusive aparece o jeito que tá a eternidade e tal, e o próprio ambiente. quando, né, eles atravessam para esse portal é para a realização de um desejo também, né? E aí no anime, no mangá, no anime, tem toda a questão lá, tal. Full Metal Alchemist é um dos melhores shonens que tem por aí. Recomendo bastante. Assim, a gente acabou, né? Já faz o quê? 2 meses? 3 meses de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, né? A gente lembra, né, que no combate lá, América, o Doutor Estranho contra a Wanda, né? No final das contas, se resolveu de outra forma. Não foi na base da porrada. E sim, foi no... Poder do Amor. O poder do amor também, porque mostrou lá, ela ficou com paixão, com os filhos, tal, Wanda se sacrifica e tal. Enfim, aqui a mesma acontece algo muito parecido, porque Gore, ele meio que, ele se rende, né, ao apelo do Thor, né? Thor não ia mais lutar com ele, né? E aí ele acaba trazendo de volta, né, o grande amor da vida dele, que é a filha dele, né? Que é uma parte muito importante. Parece piegas, é, mas... funcionou de uma forma tremenda. Funcionou muito bem. Ainda mais levando em consideração esse mundo que nós vivemos e tal. E pra mostrar que as coisas às vezes não se resolvem na porrada só, né? As duas cenas pós-créditos, né? Começando pela segunda, eu acho assim, cara. Precisava dar um fecho pra esse relacionamento pra Jane Foster. E foi dado. Era algo que precisava ser encerrado. Na minha opinião, acho que ela pode continuar lá, quietinha e tal. Nos quadrinhos não ocorreu isso. Jane Foster ainda continuou e tal. Ainda teve mais outras aventuras, enfim. Mas pra um filme, cumpriu muito bem a etapa, né? Eu acho que até encerrou muito bem a passagem da Natalie Portman pelo universo cinematográfico. Acho que é um bom filme. Por cima, né? Sai por cima. Por cima da carne seca. Se ela sair assim, sai bem. Certo. Então saiu. Acho que saiu muito bem, fechou muito bem esse arco. Então, eu acho que é uma história que, no máximo, é uma participação especial no futuro, alguma coisa tal, porque resolveu muito bem uma pendência que já estava há algum tempo. E agora a gente tem a primeira cena pós-créditos, né, que dá a entender, né, que vai haver, né, alguma continuação, né, uma guerra, e aí, aparentemente, a gente vai ter um arco de Guerra de Deuses, né, uma coisa, não sei se vão pegar alguma coisa de Guerra dos Reinos, né, que é um arco também do Jason Aaron. Guerra dos Reinos, eu acho que é muito distante. Aí é loucura, assim, porque é totalmente fora. Aí eu digo que o Taika Waititi é o Jason Aaron disfarçado, se enfiar isso. Então, Mas tem muita história anterior ao Jason Aaron envolvendo o Hércules com Thor, que vale a pena ser aproveitado, entendeu? O All-Wing, né, recentemente também. Né? E acho que assim, né, o Thor e o Hércules são dois personagens que tem bastante história nos quadrinhos, né? Eu acho até que, assim, não, o Hércules talvez vai ser introduzido aí como um vilão, mas muito provavelmente lá na metade do filme ele vai acabar se unindo aos heróis pra chutar o traseiro do Zeus, né? Eu acho que vai acabar, acho que a tendência é ocorrer algo parecido nessa linha, né? A exigência do Kevin Feige, sabe? Não foi uma coisa que foi da mente do Taika Waititi, né? O Kevin Feige escolheu o ator, que era um ator... ele é da série do Ted Lasso, né? Que tá renovando a terceira temporada agora. E o Kevin Feige falou assim, olha, eu quero que coloque o Hércules aqui, quero que seja esse ator. Então o Taika já deixou bem claro que os planos maiores aí do que vai acontecer tá na mão do Kevin Feige, não tá nem na mão dele mais. Então, aí fica em aberto se isso vai ser em Thor ou se o Hércules vai aparecer em outro filme, outro momento, né? Pode, porque deu a entender que a ira de Zeus não se restringe apenas a Thor, mas todos esses, vamos dizer assim, esses novos deuses, né? Os heróis, né, seriam o equivalente aos deuses, né? No quesito de adoração, todas aquelas coisas, né? Enfim, o filme acho que conclui muito bem. Acho que é uma história divertidíssima. Pode não ser o melhor filme da Marvel Studios, não é, obviamente. Pode não ser nem o melhor Thor, né? Ragnarok ainda continua tendo esse posto. Mas, cara, é um filme divertidíssimo. É um negócio que, assim, você passa o tempo ali, é o blockbuster por excelência. Então, se você pegar, quer comer uma pipoca e se desligar, né, das preocupações e tal, cara, esse é o filme. Então, eu fiquei rezando pro Felga não dar a piada. É porque quando você falou do parceiro do Korg, né, que ele tá casando, que o nome dele é Dwayne The Rock. Essa é a referência. Ele casou com The Rock, cara. Cara, isso, eu quando eu vi isso, eu explodi a cabeça, cara. Eu adorei. O bigodinho então disfarçou, não me associei. Mas beleza, Dwayne The Rock, tá certo. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu chorei de rir, cara. Eu cheguei aqui em casa depois, tive uma pala de riso. Eu falei assim, meu Deus, cara, imagina o The Rock assistindo esse filme e ele vê isso, ele fala, caraca, eu casei com o Kong. Isso foi ótimo, genial. O Rock entrou no UCM, então. Exato, o The Rock é do UCM, ele é canônico. Mas, tirando essa parte toda, né, e com esses easter eggs, essa parte da introdução, eu quero falar só dessa parte da segunda cena pós-créditos, que é a chegada da Jane em Valhalla. É igual vocês falaram, realmente, se for fechar só nisso, foi realmente um fechamento de arco perfeito pra atriz dentro do UCM, sabe? Por quê? Porque nos quadrinhos, você vê outros personagens nesse momento que a Jane chega aos portais de Valhalla. Quem recepciona a Jane nos quadrinhos é o Odin, né, na verdade, porque ele tá, né, tá emputecido, porque a Jane tá com um martelo e tal, não sei o quê. E ele reconhece a vitória da Jane como guerreira, que ela lutou muito bem, e ele abre os portões de Valhalla pra ela entrar e tem toda uma situação. E depois tem a cena do Thor que não aceita a morte da Jane. Aqui no filme, meio que foi realmente um senso de despedida, né? E de uma despedida realmente por cima, porque não teve essa coisa do Thor não aceitando, mas ele realmente aceitou que aquilo ali foi o final do arco dela ali de vida. Ela realmente morreu como uma guerreira, e pelo fato dela ter morrido como uma guerreira asgardiana, né? Porque ela portou o martelo do poderoso Thor, né? Então isso realmente fechou o arco. Quando ela chega em Valhalla, ela é recepcionada pelo porteiro Mor, né? Que é o Heimdall, e ela entra pro Valhalla, né? E fica por isso, né? Então fica aquela coisa. Esse ponto é um corte perfeito, sim. Se quiser fechar ali o arco se a Natalie Portman não quiser mais participar dos filmes do MCU, beleza, concluiu o arco dela. Agora, se ela quiser fechar mais contratos e continuar a fazer mais uma minissérie, alguma coisa assim, também dá ali, porque ali dá pra perfeitamente inserir uma cena que ela pode mostrar ela retornando pra Terra e tal, e assumir o outro papel dela, que nos quadrinhos ela é a nova Valkyria, né? E ela sim, que tem a questão que a outra Valkyria mencionou, que ela é a única que tá ali, que ela tá sozinha, que as outras irmãs todas morreram, né, pelo ataque da Hel. Então, Jane Foster pode ser uma dessas opções de poder trazer de volta as irmãs Valkyrias, colocar elas no papel de novo de guiarem as pessoas guerreiras pra Valhalla. Ficou ótimo, gostei pra caramba e, cara, divertidíssimo, como o Fel falou. É um filme divertido, é um filme pipoca, é um filme pra você curtir se você não estiver na cidade da Omnipotência. Não assiste esse filme se você estiver na cidade da Omnipotência, porque você pode tirar o foco do filme. Entendeu? E é isso, gente. Gostei pra caralho também. Mano, bom, pessoal, é isso. Assim, a gente vai sempre ouvir críticas, principalmente quando tiver Taika Waititi aí na direção. Tô completamente de acordo com o pessoal fala aí, respaldo o que o Felga falou, de ainda ser Thor Ragnarok o melhor filme do Thor. Mas eu não culpo o Taika, digamos assim, por ter falhado. Eu vi várias críticas aí de especialistas aí, inclusive uma dizendo que, pela primeira vez o Taika decepcionou e por aí vai. Lendo as últimas notícias, eu único percebo o seguinte: eu acho que durante o filme não tem nenhum momento do filme que eu falo assim, pô, isso tá realmente errado, ou isso não devia acontecer, isso foi uma falha grande. Apesar de ser comum os roteirismos que eu mesmo citei aqui, ou as partes que eu não gosto tanto, mas eu sei que funciona para outras pessoas. O que mais teve contra esse filme é o que a gente tem visto em cada vez mais de notícias, de que foi forçada Taika Waititi, depois de ele estar fazendo um filme e ter 4 horas de filme bruto para editar, em que ele foi obrigado a reduzir isso a menos de 2 horas, foi uma exigência de cima. Então ele não, claro, ele não vai falar isso nunca por aí. Enfim, eu acho que, se a gente for dizer que tem um problema no filme, é que o filme é incompleto. Então, apesar da gente saber que o próprio Taika disse que ele é contra versões de diretores, a gente sabe que poderia ter sido uma edição melhor se tivesse dado pelo menos uns 20 minutos mais de filme para ele. Eu acho que melhoraria mais para trabalhar o Gor como carniceiro dos deuses, tendo um pouco mais de matança, trabalhar um pouco mais os buraquinhos que teve ali, para trabalhar o sofrimento da Jane ao longo do tempo, como o câncer e o uso do martelo prejudicava ela. E ao longo disso, você vê que se construiria melhor o filme ao decorrer da história, mas nada tira isso do final, né? O clímax final ser espetacular, ser um dos melhores, inclusive. finais de filmes da Marvel Studios. Mas então é isso, pessoal. A gente encerra nosso podcast por aqui. Logo, logo temos mais um nominado da Marvel 66, porque temos mais novidades, é claro, dessa vez das séries da Marvel Studios. Então até o próximo podcast e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.